never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui, como sempre, um elenco de altíssimo lugar e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Ai, gente, eu tô como agora na escola pública, né? Os meninos tudo parece mais novo, não sei como fazer, conseguir minhas drogas, tá uma barra isso, né? A elite caiu, o mito cai. Exatamente, e foi a gloriosa rima visual pra encerrar. Eu amei a sequência final. Eu também, pra mim foi tudo pra mim. E também temos ele, que está dodói, mas está aqui marcando presença. Márcio Zanon. Eu quero RuPaul na cadeia, presa amanhã, em 72 horas. Eu vou pro quartel, vou queimar pneu. Vocês vão ver que eu vou fazer um inferno na vida daquela velha. Era ridículo. Você vai acabar com ele, então. De decepção que foi esse drag race na minha vida. Tá doente por plastique tiara, né? Que você nunca criticou. Nunca critiquei plastique. Nunca falei que ela é sem personalidade. Eu tô aqui defendendo. Ah, bichinha. Que momento vive o Brasil. Então já vemos aí que temos revolta e coisas boas nesse grande programa de hoje. E vamos começar então com o nosso bloquinho de notícias e amenidades. Que essa semana temos um pouquinho de novidades aí, né? Começando com uma que saiu quase agora, antes da gente gravar. Essa semana a gente tá gravando antes, né? Do que a gente costuma gravar. Que Round 6, né? Squid Game aí foi renovada pra terceira e última temporada. E também anunciaram que a segunda temporada estreia em 26 de dezembro. Depois que o Papai Noel subir a chaminé, você vai participar dos jogos mais uma vez. Tá? É, uma série bem natalina, né? Uhum. Eu também acho que tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver, assim, muito, muito natalina mesmo real, né? Então, tá confirmado, 26 de dezembro, e também tá confirmado a terceira temporada pra encerrar a gloriosa Squid Game aí, né? Esse grande hit. Terceira temporada deve ser em 2035 aí, né? Pelo ritmo que as coisas... Menino, parece que gravaram juntas. Ah, igual de The Way? É. Exato. Vai sair em seguida. Ninguém vai gravar só 6 episódios, né? Entendi. Vai ser já a metalinguagem The Way dentro de Squid Game, né? Uhum. Uma das provas vai ser a dança da anja, né? Amo. Se você parar, você morre. Notícia triste aí pros fãs de fricção espirrei científica, né? Que tava rolando aí o desenvolvimento de um reboot de Battlestar Galactica, que é a série queridinha de muitos, inclusive de Erika. Ia ser do Peacock, mas... Inclusive Peacock minha. Falou assim, ah, também, né? Você também gostava de Battlestar Galactica. E aí, o que sabe o que acontece? Não vai vir aí. Não vai vir mais aí. Poxa, logo no Peacock faz remakes tão bons. Descartou. Mas a galera que produziu vai tentar vender para outros canais, né? Para as outras emissoras aí. Esse grande hit que todo mundo tava aguardando. Pra não conseguir, né? Que mais a gente tem aqui? Menino, Minka Kelly vai fazer um filminho de Natal gostoso na Netflix esse ano, tá? Chamado Champagne Problems. Que? The Roommate. Ah, não, esse já tem. Esse é mais. Melhor filme de Natal dela. O maior de todos. Tá. O nome do filme vai ser Champagne Problems, tá? Vai ser um filme aí aonde nossa Minka Kelly, né, a nossa Leighton Mister genérica, vai ser uma executiva que faz aquisições, né, e ela vai viajar para França para poder comprar uma marca de champanhe bem pertinho do Natal, né. Que mas delícia, que tipo Emily in Paris com a música da Taylor. Emily in Paris, exato. E o que ela não esperava é se apaixonar pelo charmoso e problemático filho do dono da, né, da fábrica de champanhe, lá da marca de champanhe. Filho do CEO. Exato. E quem é o filho do CEO? Não tem ainda. A definir. A definir vai participar? Podia ser Short, né? A Short faz sempre papel de filhos, né, menino? Pois é. Acho que não vai acontecer, não. 50 nas costas e fazendo filho. É verdade. Ah, mas hoje em dia pode, porque os 50 é os novos 30, na verdade. Porra, tá aumentando, né? Daqui a pouco 60 é os novos 20. Eu falo, gente, mas vocês vão até onde? Minha vida é um sopro? Tem que ser, né, amiga? O que mais a gente teve? Menino! Confirmar agora à noite também que vamos ter uma sequência de um grande clássico do cinema nacional, que é Bruna Surfistinha 2, né? Ai. Também com a protagonista com 50, né? Também, também. Ai, amiga, pra que deve Bruna Surfistinha 2, né? Podia ser Marlene aprontando, bem melhor. Matos? Não, garota, Marlene, a empresária do Rensga. Ah, é, colando muito velcro por aí, né, menino? Uma personagem bem mais icônica que Bruna Surfistinha. E Dedé Seco tá toda animada aí pra... Pô, gente, pra quê? Elas só estão fazendo isso porque ela fez o boom lá do... Sei lá do que foi, Parque da Boca, Carnaval, que foi de Bruna Surfistinha. Aí eu acho que o povo vai engajar esse filme, né? Exato. E eles vão trazer a Bruna... Só. E vão trazer o mesmo diretor, né, pra fazer o filme também. Vai ser a mesma galera. Isso? Aham, exatamente. Porque eu ouvi que Débora só aceitava voltar se o Russo fosse. Ai, socorro. Vai ganhar 80 milhões em piroca. Amo. Né? Que Dedé é essa mulher fogosa, né? Então, uma loucura. Não tem nada, não tem roteiro, não tem data. Só anunciaram que vai ter essa gloriosa sequência aí que tava ninguém pedindo. Igual né? os filmes que anunciou aí, né? Que vai ter os Russo. Não tem data, não tem roteiro, não tem nada. Vem aí, daqui a pouco vamos falar de San Diego Comic Con, né? É, bom, tudo que sabemos sobre a nova temporada de Drag Race Brasil, né? Nada! Esse é o fim. Obrigado por ler. O que sabemos é só que Bettina e NASA, né, foram lá pra porta da UOL bater panela, né? Só isso que a gente o sabe, bom é que né? Henrique se iludiu, ele falou assim, ah, mas fizeram um promocional, né, das meninas batendo porta, batendo nada de promocional não, gente, foram elas causando mesmo. Estavam lá em Los Angeles e falaram aqui, vamos causar. Exatamente. Ele achou que era vídeo da UOL divulgando. Eu falei, você acha? Eles estão se fudendo pro Brasil. Não, nem se a UOL quer gravar essa bosta. Pois é. Verdade. Mais uma notícia aí, menina. Agora pros fãs de reality shows, né? Porque encontraram a substituta de Katia Perez pro American Idol, né? E foi anunciado aí um dos nomes que eu, inclusive, sugeri. Porque Carrie Underwood, né, vencedora da quarta temporada, vai ser a nova jurada do American Idol a partir da oitava temporada agora. Eu acho, inclusive, que eles fizeram a contratação depois de te ouvir isso, Gerindo. Eu também acho, com certeza. E como uma pessoa que acompanha ainda o American Idol até hoje, acho que foi uma escolha muito acertada, né, por ser uma idol de sucesso... Seu Edda de sucesso, né? Ela é a maior vencedora de prêmio, a que vendeu mais disco. Ela, junto com a Kelly, são as mais bem-sucedidas. Quantas temporadas já teve? Teve 7 pela ABC e 15 pela Fox. Tá na 22, 22, só duas se salvaram. De vencedor do Idol, assim, a gente tem a Kelly e a Carrie, que são as mais famosas, né, as mais que realmente tiveram uma carreira depois do programa. Você tem os que não venceram, né, a Jennifer Hudson, o Adam Lambert, que também fazem sucesso. Tem a Catherine McPhee, que tentou ser atriz, também não deu certo. Casou com um velho milionário, acertou pra caramba. Achei que ela brilhou. Eu vi que ela tá lá em Paris, né? E tem vivendo a vida dela. Tá aí, exato. E também tem o Philip Phillips, né, que fez um relativo sucesso, ainda faz, o Scott McCreary. Tem uma galera que faz sucesso em determinado... Quem? A Fantasia Blake faz os musical, né? É, a Fantasia fez o A Cor Púrpura ano passado, deu uma ressuscitada na carreira, assim, né? Já Vanessa Hudgens, né? Fez Dreamgirls. Exato, tem a Kate, do que fez o The Bold Type, né? Kate Stevens também. Ah, tem a Jordan Sparks, participou do Masked Masked Dancer. Exatamente. Ashley Tisdale, o quê? Que? Mas, sim. E o Pica-Pau, né? O quê? Que? Lembra do Pica-Pau, do Windows Zoom? O quê? Glenn Close, do Togepi. Mas aí achei que foi uma escolha acertada pro lugar da Carrie pro lugar da Katy Perry ser a Carrie de Sema, uma pessoa que passou por aquilo ali, sabe como é. Gostei, de verdade. Não sei se a dinâmica vai funcionar, né, entre o Lionel, porque a Kate era mais aparecida ali dos três jurados, e a Carrie tem uma personalidade um pouco mais tranquila, né. Ela vai precisar ser mais sexy e confidente, né? Exato. E so intelligent. Que ódio essa música. Eu amo que essa música virou um grandíssimo meme, gente. E vem aí, Lifetime, né? Semana que vem, se eu não me engano, Sai Lifetime. Vai sair junto com um filme novo do canal, né? E também foi anunciado hoje aí, né? O glorioso Shawn Mendes, né? Que vai estar no Rock in Rio. Olha que loucura. Anunciou a data de lançamento do seu novo álbum, que vai se chamar Shawn The Album. Olha aí, Shawn's Version. E eu amo que ele também entrou pra essa moda de músicas pequenas, né? Porque nenhuma música do álbum tem mais de 3 minutos, a não ser um cover de Aleluia, que é a música que vai encerrar o álbum. Ah, já saiu a duração? Saiu o setlist. Depois naquele tweet que eu mandei pra você com a capa, o tweet seguinte é a contracapa, com as músicas e as durações. É, vai ser tudo do TikTok, 2 minutos. Tudo 2 minutos, geração TikTok, nossa, né? Gente. E o álbum sai dia 18 de outubro, né? Depois do show dele no RIR, que vai sair aí o álbum do Shawn Mendes. E as duas primeiras canções saem agora em agosto, né? As duas primeiras canções saem agora em agosto. E vai ser produzido pelo Dr. Luke? Não, porque ele é feminista. Ah, bom. Respeita a Shawn, tá? Ele é feminista. Bom. Que mais a gente tem aqui? Menino, olha que doideira, né? Ou nem tanta doideira, né? O glorioso Kang, né? Jonathan Majors, deu uma entrevista pro TMZ falando que tava chate, porque a Marvel escolheu, né, novos rumos sem ele, né? Com a chegada aí de Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Ele falou, né, faz parte, mas também falou que se os fãs quiserem e a Marvel quiser, ele tá super de peito aberto pra voltar. Uhum. Pra ele disse sim, só que ninguém perguntou, né? Sim. Ô, Jonathan, é melhor você ficar quieto sobre isso, dar um tempo, porque, né? Uhum. Também acho, né, menino? O que você achou, menino, do anúncio de Robert? Quebrou a internet. É, tivemos isso, né? San Diego Comic Con aí teve... O único painel relevante da San Diego Comic Con todo foi o painel da Marvel. Que até na semana passada eu falei assim, gente, a Marvel não tem nada pra anunciar. Acho que não vem nada aí, né? E aí eles levaram o elenco de Capitão América, né? Brave New World. Levaram os meninos de Quarteto Fantástico. Mostraram um trailer teaser de Quarteto Fantástico, o que eu achei inacreditável, porque o painel foi no sábado e as filmagens de Quarteto Fantástico começaram ontem, terça-feira, né? Ué. Mas mostraram o vídeo dos personagens, né? Mas o vídeo tinha cenas? Cena? Tinha cena, viado. Ué, viajando no tempo? Eu fiquei, ué, gente, o que que tá acontecendo, né? Aí levaram o menino lá, os Quarteto Fantástico. Levaram os Thunderbolts também, que já acabaram de filmar. E aí, o Zé do Boné anunciou que os irmãos Russo, que já tinha sido especulado, iriam voltar pra Marvel pra dirigir os dois próximos filmes dos Vingadores. E aí eles falaram que o único... eles anunciaram que o próximo filme dos Vingadores, que seria o Dinastia Kang, agora vai ser o Doomsday em maio de 2026. E em maio de 2027 vai ter o Guerras Secretas, que se manteve. Uhum. E aí, chegaram vários mascarados no palco e eles falaram assim: só existe um ator que teria competência, talento, carisma, tudo pra interpretar esse personagem. E aí sai um mascarado do meio da galera e é ninguém mais, ninguém menos que Robert Downey Jr., né, o nosso Homem de Ferro, que vai ser o Victor Van Doom, né, o Doutor Destino, nos dois filmes da Marvel, né. E aí o pessoal ficou dividido entre a alegria de ter Downey Jr. de volta e o ódio de como a Marvel pode ter sido cretina a esse ponto de apelar tanto pra tudo que deu certo no passado pra ver se consegue sair dessa draga que é o período atual dela, né? Que ninguém gosta. Sendo que assim, eu nem acho que é uma má decisão, não, sabe? Acho que vai pay off, né? Mas a que custo, né? Literalmente, pensando no tanto que Robert vai cobrar, porque assim, não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Por mais que a Marvel tenha tido alguns flops seguidos aí, em bilheteria ela ainda costuma ter mais do que ela merece, né? Então, é um filme de Vingadores, mesmo sem o Robert Downey Jr., com um monte de gente que eles iam tocar, já não ia dar a bilheteria que eles precisavam sem eles terem que gastar essa grana nos russos e no Robert Downey Jr.? É que vai ser uma puta grana, né? Porque só os russos vão receber 80 milhões de dólares pelos dois filmes, né? Uhum. E o que se diz que Downey Jr. vai ganhar muito mais do que isso, né? A gente lembra que pra fazer o Ultimato lá, ele ganhou 50 milhões, né? Uhum. Então, calcule o quanto esse homem não vai ganhar pra sair de casa, né, viado? Exato. E aí eu insisto naquela questão do espectador médio, né? As pessoas vão entender o Doutor Destino com a cara do Homem de Ferro? Ou vai ser só uma grande piada metalinguagem da Marvel que... Porque assim, eu acho que as pessoas gostam muito do Robert Downey Jr. no papel do Homem de Ferro. Eu não sei se esse... Exatamente. Ele fazendo o Dr. Doom que não vai usar máscara, né? Que as pessoas já disseram que pra justificar o salário tem que ficar mostrando a cara o tempo inteiro. Se as pessoas vão primeiro entender ou se vão aceitar. Porque podem ficar na defensiva. Eu também acho. Eu acho que assim, de verdade vai ser bem problemático. Porque a gente conhecendo a Marvel como a gente conhece, algum personagem vai falar assim: nossa, mas você é a cara do Homem de Ferro, né? Ah, mas eu acho que eles vão fazer a apelação mesmo, que já estão dizendo aí, Peter Parker vai se tremer inteiro quando vê o Doctor Doom sem máscara, vai começar a chorar. Vai falar papai, né? Papai vai lá. Mr. Stark. Eu acho que eles não vão só fazer piadinha, não. Eu acho que eles vão realmente tratar essa questão dele ser a variante do Tony Stark, tal, que eu acho que seria muita cretinice só alguém dizer: nossa, você me lembrou alguém. É porque, se eu não me engano, num dos universos tem esse plot, né? Que o Tony Stark enveredou pro lado do mal e se tornou o Doutor Destino. Uhum. Esse plot. Então, como eles ainda insistem nesse negócio de TVA, pode ser que seja uma variante só, just variante, né? Do Tony Stark. Mas eu acho que é realmente uma sarninha pra se coçar. Uhum. Tá? Eu não sou da galera que ficou puta, que falou: meu Deus, Marvel, eu te odeio. Cara, porque eu não vou mentir pra você que eu não vou sair da minha casa em maio de 2025. Vou assistir o filme, se o filme for maneiro, vou falar: pô, foi maneiro pra caralho. Uhum. Entendeu? Não vou me prestar esse papelão. Mas você ia ver de qualquer forma, né? Exatamente. Eu iria ver de qualquer forma. Mas eu tenho que dizer que, tipo, o fato de ter o Downey Jr. agora me deixa um pouco ainda mais animado. Uhum. Pro que vai vir. Pro bem ou pro mal, tá? Pro bem ou pro mal. Então, eu tô só... Sim. Vamos ver no que vai dar. Até porque a gente vai ter outros filmes, né? Pelo que a gente sabe, três filmes antes do Vingadores, né? A gente vai ter o Quarteto, que se passa nos anos 60, então provavelmente não vai ter ligação. Apesar de que Boné disse que Quarteto, Thunderbolts e Capitão América, Nova Ordem Mundial, vão estar no filme dos Vongadiers, né? Não sei como o quarteto que se passa nos anos 60 vai ser assim, né? Mas... Ah, não, mas o esse quarteto dos anos 60 é de outro universo, não é? Ah, espero que seja, né, amigo? Que eu acho que não é, tipo, ficaram nos anos 60, ficaram presos, congelados. Eu acho que eles realmente disseram que é, tipo, um universo... Que seria tipo meio Fallout, como se o tempo deles atual fosse com a estética anos 60, e aí em algum momento cruza, mas é isso, né? É aquela expectativa que a gente já teve em relação a tudo antes, e eles não fizeram, né? De ser de outro universo que cruza. Exato, exatamente. Exatamente. Então, eu fico na expectativa, acho que mais do que dizer que eu vou ficar apreensivo, eu fico na expectativa de ser algo legal, de ser bem feito. Que até perguntaram pra Jamie Lee Curtis, né, se ofereceram aí um papel, qual é a fase que a Marvel tá atualmente, e ela falou, a fase ruim, né, ela foi curta e grossa, né. Até o Deadpool falou, né. Exato, então eu confesso que eu não sei o que esperar, mas eu sempre assisto os filmes da Marvel, pro bem ou pro mal, eu sempre assisto, gostando ou não, eu assisto os filmes, assisto as séries, e vou assistir, tanto o Doomsday quanto o Guerra Secreta. Agora, né? Sim, a evidência máxima de que é um desespero foda essa decisão é que, assim, se fosse em outros tempos, eles não iam anunciar, eles iam botar um pós-crédito com o Dr. Doom, Robert Downey Jr., e aí as pessoas iam ficar loucas, depois eles iam repercutir, né? Exatamente. Me parece que esse momento agora foi assim, vamos aproveitar a Deadpool dando bilheteria, temos um filme ruim pela frente aí, que é Capitão América 4 e Thunderbolt, vamos fazer a galera ver com essa expectativa aí, de quem sabe ter algo do Downey Jr. É, e nesse plot aí da Comic Con, eles também aproveitaram pra dizer que finalmente vão dar um rumo pro Celestial, que tá lá jogado no meio do mar desde o final de Eternos, né? Uhum. Vão arrumar um rumo. Que ele vai ser parte da trama do Capitão América, né? Vai ser parte da trama do Capitão América. E vai ser de onde vai sair o glorioso Adamantium. O Adamantium vai sair desse Celestial. E o Henrique me revelou que aparentemente esse plot já estava sendo alardeado e debatido pelos especialistas há meses. Ah, é? É, tipo essa galera aí, Grace, Randall, Omarisker. Alguém já tinha falado disso, do Celestial, né, minerar Adamantium. Mas aí eu pergunto o seguinte, não seria mais fácil só alguém foi pra outro universo, tipo o universo Deadpool, e pegou a Adamantium de lá? Eu sei, né? Um monte de gente viajando no multiverso, mas não serve pra nada. Não, é porque eles tinham que fazer lá Eles queriam dar um fim pro coisa lá, porque vira e mexe alguém pergunta, né? Meninos, ninguém percebe aquele Celestial lá jogado no meio do mar? Ninguém percebe, né? E aí acho que a Marvel falou, tá bom, gente, tá bom. Tem sim. Eu até acho que tem que explorar mesmo, né? Afinal, botamos isso, né, na história. Mas pra mim, mais grave que o Celestial do lado de fora da Terra são os Eternos flutuando até hoje esperando julgamento. Mini! Tá cansativo já, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos ver se agora a Marvel pelo menos aprendeu a não fazer 1 milhão de cenas pós-créditos de coisa que podem não acontecer em nenhum momento, né? É, igual Charlize Theron tá aí também esperando, né? É isso, pessoal, também tá esperando a Charlize Theron também, né? E a gata, ó, desaparecida também no multiverso da Marvel. A Pop já vai estar aposentada quando quiserem fazer esse filme com ela. Vai estar exausta já, falando assim, ih, gente, pelo amor de Deus. Para de ser doido. Mas é isso, menino. E você vai assistir? Doomsday? Não, né? Eu vou assistir até Thunderbolts. Não é, menino. Vamos assistir Thunderbolts, vamos assistir Capitão América, vamos assistir Quarteto Fantástico. Menino, assisto muito pouco filme no cinema, né? Que tem aí de ruindade até da Sony, eu tô vendo, então. É isso, vamos ver Venom esse ano, né? Venom 3. Aí eu já não garanto. E olha que era o maior defensor de Venom que existia no Brasil. Eu gostava muito, aí fui ver aquele segundo, né? Falei, ixi, mas não deve ver. O maior defensor. Menino, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. O Kraven subiu no telhado mesmo? Porque ia ser o próximo, já teve uma DMT, já vai ele ter Venom. Ele foi adiado pro ano que vem. Mas, gente, todo dia adiando esse homem. Foi adiado pro ano que vem, vou até confirmar aqui. Porque ele ia sair esse ano. E aí ele foi adiado, tipo, faltando pouco tempo pra estrear, né? Olha, esses filmes da Sony que não tem o Homem-Aranha, contam pra eles manterem o direito do Homem-Aranha que eles têm que fazer filme de tanto tempo? Eles têm o tempo do contrato, né? Que se eles não usarem os personagens por X tempo, voltam pro domínio da Marvel. Então, mas aí esses filmes que eles estão fazendo agora... Tipo, valem? Tipo assim, fiz um da Madame T, que tem a mãe do Peter Parker. Então vamos continuar fazendo essas merdas. Valem. Porque é o universo dos personagens do Aranha, né? Entendi. Então tá explicado porque é um filme ruim, né? Tô vendo aqui no site do Ovo, diz que Kraven estreia ainda esse ano, mas em 13 de dezembro, filme natalino. Opa, aí sim. Né, que ele ia ser agora, em agosto, e aí ficou pra December. Vai ser os dois grandes pornozão do ano, né? Kraven e o Corvo. É isso, o Corvo estreia agora, em agosto. Uhum. Menino, vi o trailer e falei, gente, claramente fizeram isso pra ser um pornô com esse menino, Pennywise. Exato, e ele tá sempre, né, descamisado, uma loucura. Uhum. Que mais temos aqui? Menino, hoje saiu o trailer, né, da nova série de Manu Rio, já que a gente vai falar de Elite hoje, né? Saiu o trailer da nova série de Manu Rio, chamado Respira, né? Série médica, a Grey's Anatomy espanhola da Netflix. Uhum. Vem aí, porque eu não sei se você assistiu esse trailer. Não. Mas é uma série médica, mas tem muita gente descamisada, muita gente sem roupa. Não, mas é assim no hospital, não é? Né? Porque Grey's Anatomy sempre tinha aquela coisa, assim, um peitinho não, né? Sempre gente de sutiã e tal. Mas aqui as pessoas estão descamisadas mesmo. Descamisada, tem viado, né? E dessa vez não é Manu, viado. Me chamou? Quem me chamou? Né? Viado, né? Viado, tem viado na série. E muita gente descamisada, muito beijo, muito sexo. Vou achar um pouco fora da realidade, Manu hétero, mas... Mas aí, com certeza, em algum momento eles vão falar assim, ele não é hétero, ele é bissexual. Entendeu? Mas já saiu o trailer da bomba? Saiu hoje o trailer da Gloriosa Respira. Né? Vamos ver aqui a live. Porque, além de tudo, ele vai ter um plot militante, né? Que vai ser a greve no hospital. Né? Olha. Adoro os filhos, os netos do Lula que vocês não queimaram, né? Mas vocês querem ver o trailer, a gente assiste o trailer aqui agora. Vamos, mas será que não vai derrubar? Não sei, vamos descobrir no caminho, né? Adoro. Que eu rio na cara do perigo, né, gente? É isso que... Essa é minha vida, né? Sei lá, vi. Se a Universal não me derruba, a Netflix pode me derrubar. Cadê o trailer? Que saiu hoje várias coisas na Netflix. Achei. Que vai ser Breathless nos Estados Unidos, né? And the course, go on. Chama Nowhere, né? Podia. Adoro Nowhere. Com a música da Jordan Sparks, inclusive, né? Podia ter. Sim. E aí podia ser do universo de Noir, né? Noir. Adoro! Então Homem vamos ver aí o glorioso. O glorioso trailer, então. Vamos lá. Vamos. Uma coisa é a vida profissional. E outra é a pessoa. As Palmeiras. Você faz o jeito quando decide virar médico. Já começa um monte de pegação. A vida do paciente, vão ser sempre suas primeiras preocupações. Não. Nosso trabalho é salvar vidas. Estão desmontando a saúde pública, isso é fato. Amo. Cada que não tivermos daqui, não passa, eles vão continuar desfalando. E como você pensa em se manifestar? Presidenta vai resolver a greve da saúde pública do hospital. Você tem um caroço aqui? Nada, vai descobrir que tá com câncer. Consegue me prometer que durante a minha doença, a minha cura vai ser a única coisa que vai prevalecer? É claro. Eu acho que ela precisa que a gente conte a verdade. Todos nós aqui que concordamos em fazer a greve sem serviços mínimos. Eu te prometo. Sem serviços mínimos, não pode ser. Né? Adoro que o nome da mulher é Blanca Suave. Blanca Suave. É normal que você esteja em pânico. E eu vou te ajudar. Como é que a senhora vê? Muito choro, né? Inspira. Respira. Quase respira. Todos os médicos não piram. Nós fazemos tudo ao contrário do que dizemos para os pacientes. Ah, mas mano, tá um saborzinho, hein? Suponho que seja porque sempre ele tá. Patrícia! Você pode salvar minha vida. Você consegue fazer. Respira. Já diria aquela cantora Ingrid Michaelson, né? All you can do is keep breathing. Oh, ou diria Alexi, né? Oh, breathe. Just sim. Just breathe. É dela na série? Eu acho. Trilha sonora. Ah. Mas e aí, gostaram do trailer? Não. Gostei, achei que tem potencial. Né? A gente pode pular todas as cenas de greve. Eu amo. Eu amo. Né? Mas achei honesta, né? Já estreia esse mês agora. estreia. Mas tudo estreia esse mês, né? Netflix tá. A vida esse mês, né? Guardaram tudo pra agora. A vida é um sopro. A vida é um sopro. E também tivemos, né, menino, o lançamento aí do novo trailer do filme novo de Megan Fox, né? Porra, que anúncio. Megan... né, menino? Que é Megan Fox e o homem de 365 DNI, né? O Moroni lá. O principal ou da Anitta? O principal, né? Teve aí, e o nome do filme vai ser Subservience. E no plot, menino, a Megan Fox vai ser uma androide assassina. Amo, a Dolores. Tá. E aí, já que a gente tá vendo o trailer, vamos ver esse trailer do filme de Megan Fox, o que vocês acham? Né? Esse ainda não tem data de estreia, mas é um grande hit. Mas com certeza vai derrubar a gravação. Será, menino? Desculpa. Não, né? Vamos descobrir. Porque eu vi esse trailer e falei, gente do céu, quem foi que teve essa ideia? Porque, assim, pra mim... E as atuações são, ó, um primor. Só o que eu tenho pra dizer pra vocês. Tá? Esse não tem dublagem, então o áudio é em inglês. Pra quem estiver ouvindo aí, só lamento. Ah, só os taxas Meneghel. Só sem culpa. Cara. Olha a nossa robozinha. Nossa, tá a cara da Mega. É, cara, eu bem pensei nisso na hora. Eu falei que é a continuação espiritual de Mega. Gente, ela vai assombrar viado. A mulher do homem tá internada, né? E aí ela vai cuidar da casa. É, pro pé, né? Parou. Fez um lasanhão. Gente, mas... pornografia de robô. O homem deu um match no robô. Robô fininho. Encaixou o pendrive no USB, né, menino? E aí a mulher voltou do hospital. It would be quite easy to lose consciousness and slip under the water. Imagine how upset Nick would be if you die. Ah, adoro, tipo Deadpool, né? Pode acontecer algo com você, me deu cachorro. We let this take over the world, but we didn't stop it. Thanks for being great. We can't do it. São pesadíssimas. I can't let that happen. Eita. É nessa Mega. Maybe if I had your heart, you would love me the way he loves you. Azul. E tudo com a música do Quarteto Fantástico, né? Não é, menino? Tendência. Ano 60 melhorando. Achei um hit. Não, achei, né? A produção lembra muito o My Secret Agent Husband, né? Achei uns postes de câmera assim, bem inventivo. Falar nisso, Dailymotion já derrubou os teus negócios. É, você não viu a tempo? Mandei pra você não, mas você não se interessou. Menino, fui ver hoje no trabalho e tava sem. Tinha até me falado, eu tinha te mandado. É, ele me mandou os vídeos. Eu não vi o do Dailymotion também, que tava derrubado. É, eu entrei pra ver, porque quando eu vi no final da semana passada, tava no ar ainda. Uhum. Né? Menino, notícia aí pra quem gosta da franquia Pânico, né? E Sidney Prescott voltará a ser o foco da franquia, tá? Ué, eu não sabia disso. É, novidades, né? Tudo que você sabe até agora sobre Pânico 7. Neve Campbell, né, revelou que sua personagem Sidney Prescott voltará a ser a protagonista da franquia Pânico. Em entrevista ao Entertainment Tonight, ela falou que a volta do foco ser ela foi o que fez ela aceitar participar do filme, né? Além dos dolls maravilhosos que ela recebeu. E aí ela falou que nós vamos seguir Sidney e eles trouxeram esse conceito pra mim e essa foi a razão que disse sim para o filme. Eu amo esses filmes, eles são muito divertidos de fazer e me sinto muito grata por eles. Nunca poderia imaginar que seria parte de uma franquia que ia durar tantas décadas, tá? E ela disse que ainda não recebeu o roteiro finalizado do Pânico 7. Ah, chegaram o salário. Por dinheiro. É, ela tá revisando. Tá, o roteiro. Né, ela tá revisando, entendeu? Mas vem aí, aparentemente, né? Aparentemente vem aí esse grande hit. E pra gente encerrar aqui as nossas notícias, né, menino? Confirmou daí o nosso querido James Armas, né? Que as filmagens de Superman acabaram, né? Mas, gente, um mês de filmagem. Foi uns dois meses, no máximo, de filmagem, né? Mas já acabou. Nossa, tá qualidade incrível esse filme. Assim, o bom é que ele vai ter bastante tempo pra trabalhar os efeitos, né? Porque o filme só estreia daqui um ano, né? Julho do ano que vem. É, vai poder regravar bastante também, né? Uhum. É verdade, no fundo verde vai poder regravar, hein? Porque, desculpa, gravar um filme de herói desse porte em dois meses, achei um pouco. Talento, né, amigo? Talento. Mas se não regravar, não precisar e tal, beleza, vamos confiar que foi, né, objetivo no que ele queria. Vamos ter fé, vamos ter fé. É isso. Vamos, igual a gente tem na Sony. É pra quem é foda. Exato. E, menino, esqueci dessa notícia aqui, né? Todo dia tem um ator a mais na quarta temporada de Morning Show, né? E agora o Boyd Holbrook, né? Que fez Narcos e fez Sandman. Foi confirmado aí na quarta temporada de The Morning Show, onde ele vai ser um podcaster, tá? Olha aí. O ano do podcast. O ano do podcast no Brasil. Mago do entretenimento, apresentador alquimista, né? Adoro! E pra encerrar de vez aí, né, menino, Eduardo Sterblitch foi confirmado pra ser a voz dublada do Beetlejuice, né, Besouro Suco, em Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice. Oh, né, mas a roteirista Jenna Ortega aprovou? Aparentemente ela não é consultada nos assuntos de dublagem. Que absurdo. Eu vi que o povo tá puto com essa onda, né, de povo que faz musical tá dublando os filmes, né? Tá saindo. Sim, e os próprios dubladores estão boladíssimos da Silva, né? Uhum. Com esse rolê. E assim, o dublador do Michael Keaton tá vivo, cara. Por que que vai botar o Eduardo Sterblitch pra fazer o personagem, cara? Eu também acho bobagem. Só porque ele fez o musical, né? E não é como se, tipo assim, ah, vamos atrair um grande público e não veria Beetlejuice porque tem a voz de Eduardo Sterblitch, né? Eu acho que o Wicked que fez isso primeiro, né, que vai ter. Eu acho que tem um porquê, porque eu acho que foi marcante, foram duas temporadas que teve em anos separados, levou uma galera. O Beetlejuice, né? É, eu acho que a galera nova não faz ideia do que seja o Beetlejuice e o Sondheim se divertem, entendeu? Então eu acho que, não, pra mim, não fez sentido nenhum. Isso aqui, também não, né? Achei. Meio merda, né? Mas é isso. Mas eu desejo sucesso, né? É, assim, vou ver o filme? Vou ver o filme porque gosto. Inclusive, revi esse ano Os Fantasmas Se Divertem e o Beetlejuice aparece se 10 minutos, assim, no filme é muita coisa, né? O Beetlejuice. E aqui, aparentemente, ele vai ser o grande foco do filme. Eu nunca senti. Nunca viu, amiga? Nunca. Saco. É um filme que envelheceu mal, né? É um filme que envelheceu muito mal. Eu já achava um porre na época. Mas já depois de velho, né? Mas... Vou ver no cinema? Não garanto, mas que eu vou ver. Tinha um botar Eduardo Sterblitch como a voz do Dr. Doom, né? Ah, eu acho que seria incrível. Ia chamar muita gente pra ver além disso. Acho que seria tudo. Acho que seria maravilhoso. Mas, então, estamos encerrando nosso bloco de notícias e amenidades. Vamos começar nossas pautinhas da semana. E eu quero ouvir agora revolta, ódio, né, tristeza, com o final da temporada de RuPaul's Drag Race, né? Nona temporada aí, All Stars, All Champions. All Stars 17, né? All Stars 17. Não, é o nome. E aparentemente as pessoas não ficaram felizes, né? Márcio Zanon e Leonardo. Eu fiquei feliz com a vitória, porém achei roubo a final. Mas não tem como ficar... Então, o meu problema é esse, que é assim, né? Pra quem quer ser contextualizado. Afinal, era o quê? Fazer um show de talentos. Então, cada uma tinha que fazer um show de talento lá, né? Aí tem lá, Nina fez um show militante, como sempre, chato. Aí teve... Me ajuda. Aí Vendi fez um show... Ah, da Nina todo mundo pode ser drag, né? É. You are born naked, the rest is drag, né? É. Vou falar os shows que eu achei os melhores, tá? Pra mim foi o da Plastique, que começou o marshmallow na teta, né? Achei que realmente foi muito boa. e fez um mega negócio da cultura dela e tal, e tava com personalidade que os anos sempre dizem que ela não tem. Sim, e foi ótimo, eu não reclamo. Foi ótimo. Foi o melhor. Achei o da Georges muito bom pela dança, apesar de que eu acho que ela tava sem expressão, tipo ela de boneca mega, mas essa é Georges, né? Eu acho que o da Chanel foi ok, apesar da roupa ser pavorosa, né? Que ela fazendo malabares e... Mas eu acho que assim, se você tá... se eles falaram show de talentos, a única que mostrou um talento diferente foi ela, o resto dublou. Uhum, sim. Que show de... devia ser mais bonito ter falado assim, um show de dublagem, né? Sim. Porque a única que levou a pé da letra show de talentos foi a Chanel, o resto dublando uma música ali que eles gravaram. É, mas era de variedades, né, o show. A gente... é. Mas assim, eu acho que a Chanel foi bem, mas dizendo assim, das que avançaram, eu acho que o Dandy é legal. Mas eu acho que eles supervalorizaram, que nem eu falava assim, ah, supervalorizam a Rox, faz qualquer coisa, acho que eles fizeram com a Andy Nesses. Uhum. Ou fez um negócio engraçadinho, eles ficaram, o povo fazendo aquela barra, né? Que era top 2, nunca na vida. Não era nem top 3, top 5, eu acho. É, eu acho que o show dela não foi dos melhores, mas como amo, passaria esse pano. O da Vend, né, que foi aplaudidíssimo também, eu achei que eles fizeram um esforço de ficar cortando câmera toda hora pra parecer melhor do que foi. Não acho que é ruim. Mas não é grandes merda também. É um show normal. Exato. Got Mick pavoroso. Ela fazendo. Foi ruim. Linguinha de roqueira. Foi muito ruim. Da Nina, como você falou, militância, né? E o da Roxy, ok. Achei também. Ok também, não achei nada demais. Pois é. Aí, Sassi, só pra te explicar o que acontece. A gente tinha cada uma delas com as badges lá, né? Que eles falam que vai pra final. Então a única que tava garantida na final era a Roxy, porque ela tinha 5 badges. A gente tinha algumas com 4, se eu não me engano, era a Georgios, a Plastique, a Andrea tinha ou tinha 3? Andrea tinha 3, né? Ah. Aí tinha umas com 3, tinha umas com 2. E aí elas fizeram uma votação que após o show de variedades, quem fosse mais votada ia dobrar as badges. Então ficou toda uma conversa, ah, o que seria mais estratégico? A gente até falou, ah, votaria na Roxy, porque ela já teria mesmo, ficava com 10 que fosse, já tava na final, mas não, né, ninguém ia indevidamente. Uhum. Só que também o desafio final valia 3. E aí eu acho que a Véia erra muito nisso, Zanon, que eu acho que ela poderia fazer o seguinte. Teve o lip-sync Lollapalooza, né, antes desses desafios finais. Eu acho que ela já podia, naquele lip-sync, ter distribuído mais badges. Então, por exemplo, acho que cada round que ganhasse, podia ganhar um. Ganhava uma. No final, ganhava 2. Então, assim, distribuir de um jeito mais que ficasse mais disputado... Mais em justo, vez de fazer, né, esse negócio, que no fim, ah, quem ganha um show de variedade, é, no final é pronto. Então, o que eu pensei assim, na hora que ela falou do show, eu pensei, o quem ganhar do show vai ganhar, não duas, vai ter top 2 e cada uma ganhar 3, porque aí você tira também, porque assim, você pode se matar a temporada inteira. Se uma que ganhou pouco dobra e ganha muito, e as duas do top 3, então só foi decidido quem tá na final, entendeu? Pois é. Então o resto da temporada meio que apaga, não serviu pra nada. Sim. E aí o que eu gostei muito foi o Ross lá nos jurados, né, falando sobre cada uma. Andrea poderia estar entre as duas melhores? Absolutamente. Roxy poderia, achei muito bom. E tivemos a jurada Connie Britton, né, entendidíssima de arte, de looks, de referências. Amor! Menino, arrasou a jurada de finale. Que isso, hein, a diva tá em alta mesmo. É, e aí o Rubô falar, eu amo você, pega, Connie, né? Desde Friday Night Lights. Ai, amo. Fazendo vão de papéis desde 911. Sim. E aí a decisão... Foi meio pouco, né? Foi. A decisão que Connie tomou foi de mandar pra final junto com Roxy e Andrea, que já era, acho que ela e a Roxy realmente estavam bem pau a pau no decorrer da temporada. E assim, falei pro Zanon, né? Eu falei, eu esperava qualquer uma de zebra pra ser essa surpresa da final. Eu esperava Chanel, eu esperava Georges, mas eu jamais esperaria Miss Vende no top 3, viado. Na hora que eles anunciam, eu fiquei que nem a Vendi, tipo, what? Porque afinal não era pra ser, assim, se fosse justo com o top 2, vamos falar, seria Roxy, que não tinha como sair, Plastique, que foi a melhor, talvez Georges ou Chanel. Então a Jerry não tinha nem chance de ganhar. Mas assim, pra mim o quê? RuPaul escolheu quem ela queria ganhar ali. Não teve chances, assim, depois que coisou, ela não teve dúvidas depois do programa. Ela queria curar então... antes. Então... Pô, a Vendi que não ia ter chance nenhuma de ganhar. Mas eu fiquei na seguinte dúvida, né? Porque assim, como eu te falei, eu acho que a edição do programa todo foi muito pro Roxy até esse episódio. Nesse episódio eles botaram a Roxy de lado E todos os depoimentos da Andrew eram tipo, ah, porque eu fiz isso, eu não sei o que, eu quero ganhar, blá blá. Eu até assistindo falei, nossa, que estranho, né, o tanto que estão puxando pro lado dela. Aí eu pensei, será que eles não decidiram botar a Andrew na última hora, né, já que já é gravado tudo? Por conta do tal do processo lá, que as bichas mijaram tudo não, na galera da produção? Acho que é isso. Porque aí a Andrew é do povo lá que fala que tratou bem as pessoas. É, só tinha a Andrew e a Chanel e Nina, não? E a Nina, então, era a escolha mais... Mas pra mim, eu acho que ali ele já decidiu quem ele... A avó já decidiu quem queria ganhar, entendeu? Então colocou a Andrew, porque queria. A Vendi não teria chances, porque assim, sem condição. Ninguém aqui, ninguém do público que assistiu ia torcer pela Vendi ganhar. Porque não ganha nada. E a Roxy, ela foi odiada na quinta temporada e na outra temporada ela foi arrastada. Então, eu acho que na cabeça dela, eu pensando, falou assim, eu vou pôr uma pessoa que pode não ter público, que aí ela se ferrou, porque todo mundo ficou muito... A Roxy conseguiu dar meio que a volta nessa temporada, né? O público. Aí todo mundo ficou meio se importando com ela. E a Andrea. E aí, coroou a Andrea. Eu fiquei puto quando eu vi que a Roxy não ganhou. Eu falei, ah, injusto, não sei o quê. Mas quando eu vi que, pelo motivo que a Plastic não foi pra final, eu acho que eu fiquei mais puto e eu não nem torci pra Plastic, né? Eu acho que o mais grave da Plastic é assim, como eu falei, a Plastic, ela já ganhou vários que ela merecia. Tinha muitos que ela merecia que ela não ganhou, pelo menos dois, né, que ela teria bad. E ela foi muito bem no desafio. Não é que ela foi mais ou menos, ela foi a melhor do desafio, então assim... E na runway também, né, depois você vê, tipo assim, se for contar tudo... Ela é a melhor, mais bem vestida e teve o melhor desafio ali. Pois é, e assim, mais bem vestida não só de, tipo, gastou dinheiro, fez tal, porque a Gottmik gastou dinheiro do caralho pra ficar imitando design, não sei o quê, só que ela não tem muito conceito, ela, tipo, decaiu só, né, da temporada dela pra cá. Ela usa roupa preta. E a Plastic, ela sempre representa algo, ela sempre fala de onde ela tirou a referência e tudo, eu acho que ela é realmente muito boa, e assim... Nem explica, porque quando foi se desenhando pra Plastic não ir pra final, eu falei, ah, de repente eles querem fazer um lip sync muito espetacular, e como a Plastic já mostrou que é fraquinha de lip sync, eles queiram fazer sem ela. Só que eles fizeram um lip sync fubanga, separado, com todo mundo indo ok, acho que a Roxy foi a melhor das três, mas também não grande coisa. E eu falei, sério, gente, que afinal é isso? Um lip sync de... Sei lá, Rhythm Nation, sei lá o que é. The Pirate, The Rhythm Nation. É Janet Jackson, né? Até Camila Cabello fez melhor essa música. Adoro! E aí, quando chegou... Aí a Andrew foi, acho que foi a piorzinha das três, apesar de eu gostar muito dela, acho que ela tava bem fraquinha na música. E aí o RuPaul chega e fala, Andrew, Paris and Michaels, eu fiquei, ué. É, então, porque ela, assim, ela foi a pior na... Pior não, uma das... Uma mediana da apresentação. Na Runny tava ok. E no lip sync é pior. Você fala, gente, foi a runway dela tava muito bonita. A gente acaba com a dela horrorosa. Sai fora. Eu amei o vestido de pena. Achei ok. Nada demais. Ok, tava da Vendi, né? Que era. Mas a Vendi, esse ok é uma quinta-feira, né? Ai, gente. E a Roxy tava meio ruim. Ah, não, a Roxy tava boa, tava toda dourada, né? É, belíssima. Eu acho que era o momento de coroar a Roxy ali. Por tudo que já foi. E eu teria o top 3 da quinta temporada ser coroado, entendeu? Ia ser, tipo, muito legal ter esse negócio do próprio programa, né? Mas... Quem que era o top 3 da quinta? Jinx? Alaska, Jinx e Roxy, né? É, assim, eu não teria achado ruim a vitória da Roxy, apesar de eu ter falado mal dela a temporada inteira. Mas pra mim, a grande revolta é a Plastic não ter ido pra final. Eu acho que a Andrew ia ganhar com a Plastic e a Roxy, dependendo de como fosse, até... Poderia ser. Mas a Plastic indo pra final ia ter a revolta ainda maior, né? Porque assim, mas... o lip sync meio que não valeu nada. Mas se a Plastic fosse pra final e fizesse o lip sync de sempre que ela faz, ela ia merecer perder. Mas podia ser um lip sync com todas juntas, né? Porque não faz sentido isso de você gravar separado, não tem interação, não tem nada. Não. E outra, não teve. Essas bichas juntou as três lá, tava preparado, o lip sync fez um review, um nada, né? Pois é, eu falei, gente, trocaram roupa, fizeram um mega negócio pra, tipo, ser um lip sync final de ficar girando na piscina. E uma roupa super horrível pra ser coroada, né? A roupa da Roxy preta... era couro, apenas, o tema. Preta, não tinha nada demais. Em vez de usar pelo menos a roupa que tava antes, né? Quando elas são coroadas, eu falo assim, gente, elas sabem que elas estão sendo coroadas, tipo, a Sasha Kobe na última, foi coroada de calcinha sutiã de propósito, eu achei maravilhoso. Mas igual as outras, ficou, gente, vocês não têm noção? Não, eu achei o áudio que assim, né, a gente teve a twist da tesoura, né, da tesourinha, que não serviu pra nada, porque nunca ninguém deixou de ganhar por conta da tesoura da semana anterior, e tivemos também a votação que não serviu pra nada, que dobrou as badges de Nina West, e ela, aí o RuPaul falou, ah, você dobrou de 2-4, continua fora da final, um beijo. Não serviu pra nada. No final, todos os twists que fez não serviu para absolutamente nada. Só pra movimentar sem movimentar. Pô, mexer as peças no tabuleiro. Exatamente. E aí foi essa bomba aí que deu no final. Tirando e calcinha, ficou só de calcinha. E aí Zanon já me revelou que George vai estar de volta nas Stars 10. Ué? Vai ser todo um perereco de equipes que não sei o quê. A Stars 10 vai ser tipo casa de vidro, sabe? Você vai ter tipo 17 pessoas pra conseguir 10 vagas. Tipo Lumena na Fazenda. Mas a RuPaul tá foda mesmo, né, cara? Como pode? Mas eu acho eu acho que essa... Porque quando a Ninfia foi coroada na 16, né? Eu falei, gente, eu tava torcendo pra Safira, eu falei, gente, eles vão coroar a Ninfia, por quê? No Canadá, quem era pra ganhar era uma asiática e não ganhou, né? E foi roubadíssima a Aurora. Aí teve o UK versus The World. Marina, todo mundo torceu, melhor da temporada, não ganhou. Aí chegou o final da temporada 17, falei, vão coroar a Ninfia, porque a Plastic não vai ganhar, e vou falar, gente, vocês estão boicotando de novo uma asiática, vai chegar na final e não. E pra mim foi isso. Eu acho que a Ninfia mereceu, mas eu acho que ele tenta dar uma militada ali, mas não tá rolando muito, não. É, mas não sei se a Ninfia vencer anula os outros roubos, não, né? Não, não foi roubo, mas as outras, sim. A Aurora devia ter ganhado no Canadá. Sim, a Aurora e a Marina. Assim, a Marina eu não digo que é aquilo que a gente já disse do lip sync, não sei o que e tal, mas a Aurora tá que pariu. A Aurora não ter ganhado pra mim é a pior desgraça que tem. Pra premiar Vênus ainda. E esse ano eu fui parar pra ver, nenhuma que eu torci ganhou. Gente, eu sou muito cagado. Ano passado acho que a maioria que eu torci ganhava. Esse ano nenhuma ganhou. É, não posso dizer que assim, no decorrer eu torci pela Andrea, mas eu acho que a vitória dela tem um sabor amargo por conta disso, da Plastic não ter ido e tal. E acho que torci pela Ninfia também mais perto do final, apesar de ter sido Safira a temporada toda, né? Boa, gostei, é isso, se sinto. Né? Entregou, só não entregou agora. Serviu tudo. Abou muito. Olha... Nossa, ablou muito, né? Deixou você aí falando sozinho. Ai, que absurdo, cara. Nem sempre uma homossexual, mas sempre uma homossexual, cara. Como pode? Ai, ai. É, fez a Maia Massa Fera, né? Ficou ali, ó, matando a voz. Ai, ai, menino. Mas vamos falar então aqui rapidinho, então. Não sei se o Leózio viu. Ele mandou aqui mensagem aqui pra mim. Chutei o modem. Tá religando. Desculpinha, né? O papinho da homossex. Mas vamos falar então de Betty é Feia, a história continua aí, né? Nova série do Prime Video, renovada pra segunda temporada já, vale dizer. A maior estreia de uma série no mercado da América Latina e a série do Prime Video mais vista na história da Colômbia, né? Aí, ressuscitando esse grande hit. É, vale dizer que a novela, né, Betty é Feia, também tá no Prime Video com seus 335 capítulos, né? E foi uma novela que fez muito, muito, muito sucesso, a novela de 99, né? Eu assisti quando ela passou na gloriosa RedeTV, né? E confesso que me diverti bastante. E você vai me perguntar assim, posso ver sem ter visto a novela original? Acho melhor não, né? Acho que não vai fazer sentido. Mas logo no começo tem um puta recap dos 336 episódios da novela, né? Eles fazem um recap gigantesco, assim, pra você relembrar um pouco da história. E eu gostei que eles trouxeram o elenco todo da novela pra essa... pra série, né? Trouxeram todo mundo. E só tem uma coisa, que no final da novela tem o nascimento da filha da Betty e do Armando, e fica todo mundo olhando ela assim, né, e vendo meio, ficando meio assustado, como se a criança fosse feia, como a mãe era quando nasceu. Só que a filha da Betty do Armando não é feia na série, né, então... Ah, mas ela já passou pela fase feia, né, virou adolescente. Entendi, saiu do cocum, né? Isso. Entendi, agora ela é uma grande borboleta. Chata pra caralho, mas bonita. Nossa, insuportável. Mas aí eles trouxeram de volta as moças que estão vivas do Quartel das Feias, trouxeram de volta a Marcela, trouxeram de volta a Paty, né? Patrícia, a Loura. E, assim, tá saindo 2 episódios por semana, né? Vão ser 10 episódios nessa primeira temporada. Eu confesso, a novela tinha 22 minutos, os capítulos, né? Eles eram bem curtinhos. Eu confesso que eu senti bastante a duração desses episódios da série, que são quase 1 hora de duração. E, assim, eu fico pensando que esse humor da novela talvez me pegasse muito ali no começo dos anos 2000, quando era mais jovem. Hoje, esse humor já não me pega muito, eu já acho muito, muito bobo, né? Eu acho muito bobo e os episódios longos também me incomodaram bastante. Eu vi todos os episódios, todos os 4 que tinham sido liberados, pra não dizer assim, ai, só vi o primeiro e já tá ditando. Não, eu vi 4 episódios, foram quase 4 horas de série assistida. E, assim, gosto muito da Beth e do Armando, gostei de rever os personagens antigos, mas acho que não me cativou como deveria. E também acho que eu tô em outro período da vida, assim. Acho que isso fez muita diferença. E talvez fale muito com... Nossa, agora vou me excluir, né? Acho que fale muito com o público latino, né? Latin America. Que o Brasil é Latin America, mas não é Latin America. Então acho que vai conversar muito com esse público. Assim como fez grande sucesso na Colômbia de novo e tal. O público das senhoras, né? Que via Sweet Magnolias, que separou também. Mas não ornou pra mim, infelizmente, né? Achei um pouco cansativa. Tenho que reconhecer. Achei um pouco cansativa. É, eu só vi o primeiro. Mas, assim, estou procurando o humor, né? Porque, assim, ele começa com um puta dramalhão da Beth querendo enganar o público, dizendo que, ai, eu morri, e aí tá o povo lá no cemitério. Aí depois, quando ela aparece, você vê que ela tá viva, ela, ai, eu morri porque essa família me fez me anular, não sei o quê. Então, sabe, um drama que eu não sei se tinha na novela, né? Não assisti a novela, então achei que ficou um pouco deslocado. E como você disse, como o episódio tem 50 minutos... Ver esse drama da Beth aí, recebendo cartinha e botando óculos de novo. Ai, você era feia. Nossa, isso foi... Isso eu achei ridículo num nível. Porque ela ficou bonita, né? E aí, pra ela voltar a ser ela mesma, ela precisa voltar a se vestir como uma xonga. Eu achei isso um pouco, assim. Porque a parte da... Tipo, ela pegando o Armando no elevador, né? Porque ela separou do Armando, né? Tem todo um plot aí que ela realmente foi muito humilhada pela família dele. Uhum. E aí eu acho interessante a dinâmica do casal, você vê que ele é muito apaixonado por ela ainda. A filha ali tá uma escrota, mas né, você vê que ele tem a intenção de fazer as duas se darem bem de novo e tal. Então assim, eu acho que poderia ser um negócio mais leve. E vamos aproveitar esses personagens agora, porque beleza, pode ter eles separados, mas fazer uma coisa né, que não seja tanto o dramalhão ali. E aí eu acho que eles pesam muito a mão no negócio. Chega uma mulher avulsa que beija ele, aí a Beth começa a chorar. E aí ele tem que explicar pra ela, não quer ouvir. Fala, gente, sério? 2 minutos de conversa resolve esse conflito aí, cria os outros, sabe? Eu achei meio... Exatamente. Meio tosco o excesso de drama. E eu acho que também eles acabam apelando, né? Como eu vi aí todos os episódios que saíram até então. Eles acabam apelando pra um plot que já teve na novela, né? Porque a Beth, no final do 3º episódio, ela aceita voltar a ser presidente da Ecomoda, né? Que era o que o velho morreu e deixou lá no testamento pra ela. E aí ela volta a ser presidente e ela descobre no 4º episódio que o Armando tá há alguns anos sem pagar o INSS da galera, o fundo de garantia, porque ele tava usando dinheiro pra poder fazer outras coisas. E na novela tinha o plot de que ele ficava maquiando os ganhos da empresa pra parecerem que ganhava mais dinheiro e a Ecomoda, na verdade, tava se afundando em dívida. Então é basicamente o mesmo plot, só que vindo de um lugar diferente, que é disso dele estar usando o dinheiro de pagar os benefícios dos funcionários pra fazer outras coisas, assim. Eu acho meio... E Armando não evolui nunca, né, então? É sempre não. O pior chefe possível, o pior CEO. É, não evolui nada, nada, nada. E o cara com 50 anos, como ele mesmo diz, assim. Então, eu acho que poderia ser muito legal, é bem intencionado, mas pra mim falhou no principal, que é me fazer ficar interessado por assistir esses personagens por 10 horas, né? Então, acho que falhou, assim. Mas também acho que vai ter o público, assim, que vai encontrar um público muito cativo pra ver de novo esses personagens, ver tudo o que aconteceu. Então acho que é uma coisa que pode rolar, assim, forte. Não à toa, né, quebrou aí os recordes tudo da Latin America. Mas pra mim, eu fiquei um pouco decepcionado, confesso. Porque gosto da novela, tenho um carinho por ela. Não fizeram outra novela, um episódio curtinho, mas assim, mesmo que fosse uma novela com poucos episódios. Eu acho que seria a solução ideal. Mas a gente deve ter pensado assim, ai, já que é uma série com apenas 10 episódios, precisamos maximizar ao máximo esse tempo aqui, né? Então, ficou meio... Mas tudo bem, né? E essa novela ainda tem um problema também, essa série, né? Ela não tem abertura. Uhum. E a abertura da Beth era boa de ver, né? A RedeTV tinha feito até uma música na época lá, que era o Mentiroso. Mas tem a trilha original e eles optaram por não ter abertura, né? Só o nome da série mesmo. Então, ah, mas de vez em quando toca. Seri Sendemi. Aham, exatamente, que é maravilhoso. Acho que aí é os momentos que a série acerta um pouco. Uhum. Quando ela pega muito fundo nessa nostalgia, assim. Mas, de geral, acho que, né, troco por outro. Uhum. É muito grande, muito grande. Mas é isso, né? Agora que a gay voltou, né, e depois meteu esse papinho de... Ah, chutei o modem. Fui, né, boicotado pelo Léo, que foi mal da Andirian. Por isso. Adoro! Derrubou. Eu queria que, finalmente, então Zanon e Leózio falassem, né, dessem aí. Já estamos, né, segunda, duas semanas, é praticamente o Desaparecidos na Noite, né? Que é o My Secret Husband Agent, né? A microsérie, websérie que Leózio recomendou para o público. E o público está ansioso, sedento, para saber o que é que acontece nessa série. Por que as pessoas devem ver, né? Faça um pitch, Leózio, pra gente. É difícil dizer para as pessoas por que elas devem ver, porque elas não vão conseguir, né? Que é aquele plot que só se eu mandar para cada um individualmente, que toda hora ficam deletando a série. Vamos colocar no canal do Telegram, né, menino? É isso, porque, gente, essa série é de um negócio chamado Drama Box, que é um aplicativo desses que faz uns episódios de um minuto e tal. E você baixa o aplicativo. No Instagram. É, meio isso. Porque, tipo assim, você baixa esse Drama Box e você tem acesso a não sei quantos episódios, pra você desbloquear, ou você tem que ficar ou jogando os negócios ou pagando. E aí eles botam no Dailymotion. É, então eles botam no Dailymotion e tal, o Dailymotion vai e derruba. Mas eu já baixei, se alguém quiser, eu dou um jeito de mandar pra vocês, né? Então a gente tem aí a trama básica que eu já tinha contado aqui, mas é sempre bom relembrar. Menino Lucas. Menino Lucas é filho do CEO da empresa Bitcoins Evil Co. E aí... Eu amo. O pai dele é um homem muito homofóbico, muito ligado nos trabalhos, nos negócios, né? Uhum. E quer juntar ele com uma colega de faculdade, loirodonto, que ele tem. E aí fala assim, ó, a gente precisa juntar você com ela aqui para os negócios prosperarem, todo o império do Bitcoin continuar. E aí o Lucas fica meio bolado de ter que casar com essa menina. Uhum. E ele fala assim, vou inventar um negócio aqui. Pai, nada, né? Sou gay e gosto de homens. Adoro. Estou namorando uma pessoa da empresa. Que bom que são duas coisas, né? Sou gay e gosto de homens. Exato. É. Aí o pai dele fala assim, Lucas, não acredito no que você tá falando, você inventou agora. Você tem até o fim do dia para me apresentar esse seu namoro da empresa, então. E aí o que tá rolando é que o Wyatt, um agente secreto enviado por sua chefe Mega Evil, tá indo pra empresa nesse dia pra se infiltrar, pra descobrir toda a face dos bitcoins que tá rolando lá. E aí quando o Wyatt entra na sala de reunião, Lucas puxa ele e fala assim, meu amor, minha vida, esse aqui é meu namoro, pai. E aí depois ele vira... Isso tudo acontece muito rápido, né, Zanon? Isso tudo é tipo 5 episódios. Exato, 5 minutos. E aí ele chega pro Wyatt e fala, desculpa ter feito você, né, essa história, mas não tive opção. Eu fiquei assim, você tinha várias, né, mas tudo bem. E aí ele fala pro Wyatt, olha só, te dou um dinheiro, tenho bastante dinheiro, sou filho do CEO, apesar de ninguém saber. E preciso que você case comigo aqui rapidinho, depois a gente resolve. Aí o Wyatt fica meio assim, mas a chefe dele fala, você vai casar, claro, né, as suas chances de espionar Lucas de pé. Exato, no ponto eletrônico. Aí... Eles vão num cartóriozinho. Isso são cortes muito rápidos de cenas. Às vezes você até acha que você perdeu uns episódios no meio, mas não, é a série que realmente é muito dinâmica. Eles vão num cartório, tem uma mulher lá, oficiadora. Ela fala assim, vocês vão se beijar? Senão eu não vou acreditar que vocês estão casando de verdade, né? Aí eles falam, então tá bom. E aí, toda vez que eles se beijam, sabe, tem um ventinho no cabelo, uma câmera lenta, assim, sabe? Uma música de drama coreana, sabe? Sim, o belo americano, né? Do nada! E aí acontece de tudo no decorrer dessa série. Eu queria que o Zanon falasse as impressões dele, assim, porque, né, não posso contar tudo. Eu sei que ele curtiu bastante a vibe BL, né? BLs reais, né? Porra. Gente, mas é muito maravilhoso, porque é de uma cafonagem, de uma farofada, que só piora. Primeiro que toda hora tem... Meu, tem uma hora que o Twinkzinho, que é o filho do senhor, né? Tem o Twink e tem o Fortinho. O Twink é o filho do senhor. Ele é expulso de casa, né? Porque ele é bicha. E aí, nisso ele vai pra rua, aí ele é assaltado. Isso que assalta ele. Na hora que ele tá sendo assaltado e tudo, chega o Wyatt pra proteger. Chega do nada, assim. Ele tá sendo assaltado por uns 5 caras, aí chega o Wyatt e fala assim, você não vai mexer com meu marido. Porque isso eles já casaram, né? Ou não? Já casaram. Você não vai mexer com meu marido. Aí quem é você? Aí ele vai lá e bate os caras tudo e salva o Twinkzinho. Tipo o Edward salvando Bella. Uhum. Numa cena maravilhosa. E aí o menino tava molhado, que tava chovendo tudo, ele coloca na cama. Não, ele é molhado porque quando ele tá andando na rua, depois de sair de casa, um homem da peixaria tá jogando um balde d'água na rua e certo na cara dele. Isso. E aí tá todo molhado, né? Eu acho que ele tá com febre. E aí, aí o Wyatt leva o Twinkzinho pra casa, né? Coloca ele deitado na cama, tira a roupa dele, né? Pra não ficar com a roupa molhada. Uhum. E aí, como ele tá com febre muito quente, aí o Wyatt faz o quê? Entra numa banheira de gelo, fica lá dentro aguentando o frio. Depois sai, só se seca e gelado, ele vai e abraça o Twinkzinho pra manter o corpo dele gelado, pra ele não ter febre. Eu achei o auge, porque em vez de botar o Twink na banheira, ele vai e faz um striptease, uma cena assim, super, né? Aí toca uma música cafona de inteligência artificial, de amor, de febre dos dois. Aí ele sai todo se tremendo da banheira, envolve o outro, né, nos braços, em seus braços gelados e aplaca a sua febre. Ou depois toma uma jatada gelada, né? Isso. E eu acho impressionante que aí no episódio seguinte, que é eles acordando na cama, o Wyatt tem que escanear o rosto de Lucas, né, pra poder mandar pro chefe dele. E aí ele fica com um negócio assim, blup, blup, na cara de Lucas, sem conseguir pegar. Quando o Lucas acorda, o Wyatt tá sentado em cima dele, sem roupa. Cavalgando. E aí Lucas fica, você que é gay, né, você quer se aproveitar de mim, não sei o que. E o Wyatt, não, imagina, ele fica nessa dinâmica gato e rato. Aí daqui a pouco, menino, Lucas, porque aí Lucas, além de ter sido expulso de casa, descobre que papai foi preso, né? E aí, nessa barra do Bitcoin, papai foi afastado das atividades da empresa. E aí tem um homem na empresa, que é o chefe do Lucas, ele não sabe que Lucas é filho do CEO, é o Mike Chang e a Mega Evil, né? Como assim? O cara que trabalha na empresa não sabe que o filho do CEO trabalha na empresa? É porque o Lucas era meio disfarçado, ele falava assim, ah, pra não me darem nenhum privilégio, eu vou fingir que eu sou um estagiário comum, não sei o quê. Então ele sempre era humilhado por esse Mike Chang. Humilhado. E aí Mike Chang chega e fala assim, vou demitir você, não aguento mais você nessa barra, não sei o quê. E aí na cena seguinte, tá rolando uma discussão lá do sogrinho de Lucas, né, do pai da Loira Odonto. Uhum. E aí eles estão dizendo, ah, vamos acabar com você, com seu pai, não sei o que. De repente o White entra na sala e fala assim, eu juro que é exatamente essa sequência de acontecimentos. Vocês viram no noticiário, já estão sabendo da novidade? Vejam o noticiário para ver quanto está valendo as ações da empresa, que as ações dispararam. Aí eles, nossa, é mesmo. Aí o White fala, portanto, eu sou o sócio majoritário a partir de agora e Lucas vai ser o CEO. Mas, gente! Nada, gente. E aí você fala, mas o que, que tem a ver uma informação com a outra, né? Não tem nada a ver. Aí Lucas volta como CEO, demite Mike Chang e Ivo, né? Tem todo esse momento de virada. Porém, Lucas não tem mais uma casa, né? Porque a casa dele é interditada pra polícia fazer a investigação lá de papai. Aí o Wyatt fala pra ele assim, não, você vai vir morar comigo, sou seu marido, né? Mesmo eles dizendo que não tem nenhum sentimento por outro, não são viado, nada, né? Aí Lucas até fala assim pra Wyatt, assim, então você nunca precisava de dinheiro, você tem algum sentimento por mim? Aí o Wyatt fala. Exato. Ele fala, ué, mas eu te ofereci dinheiro e tal, você não precisava, né? Porque afinal você comprou minha empresa, então você gosta de mim. Aí o Marty fica assim, tananana. Deu nada. Aí, menino, o Lucas vai pro apartamento de Wyatt e faz, bota umas fitas de cena do crime, assim, umas fitas amarelas no meio da casa. E fala assim, preciso de espaço e essa zona livre de Wyatt. Aí fica, né, botando banca na casa do outro. Aí o Wyatt chega pra dar um suquinho pra ele, de caixinha. Aí dá no, na boquinha dele, assim, ele começa a sugar o canudinho. Daqui a pouco o Wyatt chega com um salsichão, aí o Lucas tá comendo. Aí de repente, quando ele tá, tipo, olhando pro... pra braguilha de White, assim, com salsichão na mão. São só coisas fálicas, né? Sim, aí eles ficam tocando musiquinha pastelão, assim, sabe? Pó, pó, pó, pó, toda vez que eles estão, né? Mas aí, em algum momento, entra o plot de ação, que eu também achei impressionante, que é o seguinte, Lucas decide investigar o pessoal que tá armando contra o pai dele. E aí ele fala pra White, assim, eu vou no strip club, onde aconteceu alguma coisa, eu não lembro qual é a explicação que eles dão. E vou descobrir as coisas de papai. O White fala, você não vai de jeito nenhum. Ai, ai, ai. Aí ele dá um boa noite Cinderela pra Wyatt, que é o fim da primeira parte, né, Zanon? Super emocionante. Ele pega o vinho que o White vai tomar. Às vezes a Zanon fica muda na hora que você pergunta alguma coisa. Pois é. Não, menina, eu tava tossindo, tendo uma crise aqui. Tô morrendo. Mas essa cena que ele pega o vinho de Wyatt, finge que tá ali tendo a noite, queijos e vinhos, droga o marido. E segue pro strip club, né? E aí a gente tem um momento incrível que é, tem um homem, tipo o Matthew McConaughey do strip club, canastríssimo, que tá fazendo um teste, uma audição pra White ser stripper. Pra White não, pra Lucas ser stripper. Aí Lucas tá lá de gravatinha, não sei o que, dançando todo desengonçado, tá? Coisa mais fofa, né? O Twink tentando seduzir. E aí o Wyatt chega e fala, o que você tá fazendo aqui, garoto? Você não sabe nem fazer direito. Você quer? Ele rasga a roupa de Lucas, assim, faz um negócio super sensual. É, porque ele fala assim, que ele tá tentando ser stripper, né? O cara falou, ó, testa aí com ele. Aí o Wyatt fala assim, vou pagar. E aí ele começa todo sensual, sobe em cima do colo dele, aí tenta tirar a camiseta e não consegue. Aí o Wyatt fala, aí rasga. Aí ele fala pro peito, porque ele fica com vergonha, né? Sempre, sempre muito envergonhado. E aí, do nada, o Wyatt... que ele fala, o Wyatt? Você vai se arrepender, uma coisa assim. É, não, aí o homem sai, né, o dono do strip club fala, vou deixar vocês aproveitarem. Aí o White fala assim, é, agora você vai se arrepender de ter feito isso. Aí Lucas, como assim? É, você não pode fazer isso, aí eu já tô fazendo. Aí o White tira a roupa também, começa a deitar por cima de Lucas e os dois transam. Mas nem mostra uma transada, né, só. Pois é. Achei que uma coisa é todo sensual, né? Só o salsichão na boca que mostra. É. Né? Aí do nada ele não mostra quem comeu quem. E aí no dia seguinte, não, na cena seguinte, né? Porque é sempre esses cortes rápidos. Aí eles estão lá no pós-sexo, aí o White. Aí Lucas, o que significa isso? Você gosta de mim? Então, aí não sei. Aí eu fico, gente, esses homens que eram héteros até um dia desse inventaram essa farsa. Estão aí se pegando gostoso e fingindo que, ah, nada a ver. Só a broderagem. Só que aí. Depois que eles transaram, o homem do strip club chega, revela que dopou White, o White desmaia de novo. É, pela segunda vez, né? Exato, ele fala, não aguento mais ser drogado. E aí ele vende Lucas, que Lucas tá sempre tentando ser vendido, né? Até os bandidos de rua querem vender o corpo dele. Meu Deus! Calha aí. Um twink cobiçadíssimo. Aí ele fala, eu vendo as pessoas do meu strip club pra esse cliente super mega evil que não sei o que, blá blá blá. Aí corta, para. O sogrinho de Lucas, o pai da Loira Dom, ele era todo, quero que homossexuais queimem no inferno, não sei o que, blá blá blá. De repente, Lucas tá chegando numa casa pra ele atuar como massagista. Chega lá, tá o sogro com o cuzão arreganhado na beira da piscina. Meu Deus! E aí ele não tá vendo o Lucas, né, porque ele tá de costas, aí ele fala pra Lucas assim, pode fazer o que você quiser aí, senta em cima de mim. Tira a roupa e senta em cima, né? Exato. Aí o Lucas ficou horrorizado. Mas aí, de repente, a Loira Odonto tá chegando. Aí, pra se esconder, Lucas vai e puxa a blusa. Tipo, tira a blusa e põe na frente da cara, assim. Pra se esconder a cara. Aí pensei que tinha entrado dentro do cuzão do homem pra se esconder. E aí, a Loira Odonto começa a falar com o pai dela. Todo o plano que ela tava. Ah, eu acho que o White vai chegar, não sei o que. Ele é agente secreto. Ela bate, tipo, entrega tudo. E aí, o Lucas tá lá ouvindo, né? Aí, Lucas volta pra dentro da casa. Falam assim, ah, tem outro cliente aqui atrás de você. Quando ele vai ver o White, né? O White sempre pagando pelo corpo dele. Aí o Ad fala assim, não, eu vim te salvar, meu amor, não sei o que, a gente vai sair dessa junto. Aí ele falou, como é que você descobriu onde eu tô? Eu falei, a aliança que eu te dei. Ele falou assim, ah, tá. Tem um rastreador, né? Ah, adoro. Ainda como rastreio. É, amo. Aí, menino, vem um barata voa foda, porque, tipo assim, o White tá lá nessa casa e chega toda a galera mega ida do sogrinho de Lucas pra deter eles dois, né? Tipo, ah, vocês não vão expor nossos negócios legais com Bitcoin, isso aqui, né? Aí, eu acho que eles levam o Lucas dessa casa e vão pra outro lugar, pra um galpão, tem todo um... Não, eles conseguem fugir. Ah, eles fogem nessa casa e ainda vão atrás do pai de Lucas na cadeia. Porque o Art lança do nada, assim, se você não for, eu instalei bombas nesse lugar, ele pega o controle. Assim, que ele instalou bomba, que se ele não deixasse ele e o Lucas sair, porque ele tinha pegado o negócio do código lá, pra denunciar o cara, né, que ele era o chefe do negócio do crime organizado, que inocentar o pai do Lucas. Pô, deixa a gente sair que senão explodou, não sei o quê. Aí ele joga uma caixinha, fala, aqui que tem os códigos, vou devolver pra vocês. Diz que ele devolve os códigos, na verdade tem uma aranha, que pula na mão da menina, ela se assusta e fala, vamos atrás dele, malditos, malditos. Ah, é muito bom. Aí nisso eles pegam o pai do Lucas da prisão e Lucas decide ir atrás de papai. Aí nisso o White já tá brigando com a chefe dele, é o boss, né? E aí fica uma coisa, Lucas vai sozinho atrás de papai. Chega porque nesse... A chefe vai lá e dopa de novo o Arte, que cai pela terceira vez. Aí, Lucas tá com o papai nessa casa, né, muito, muito fogosa. Engraçado, e aí... não tinha nada, né? Exato. E aí, de repente, sabe, você pensa numa salinha que cabem 5 pessoas, né, no máximo. Tá lá o Arte, papai, sogrinho, loirodonto, vários agentes do mal. De repente o White aparece e fala assim, vocês não acharam que iam fazer nada com meu marido, né? Vocês não acharam que ia rebolar a bunda hoje, né? Exato. Aí o sogrinho fala assim, mas que você acha que vai fazer sozinho aqui contra todos os meus homens? Aí o White, quem disse que eu tô sozinho? De repente levantam do chão, chefe, girl boss e mais 5 agentes nessa salinha mínima e ninguém tava vendo. Saem todos do cu do White. E aí começa os tiros, uns negócios que é só você não ver os ângulos direito. Daqui a pouco levam o Lucas pra fora da sala, mas na verdade é em outra sala, igual essa sala. E aí um monte de gente se matando, se atirando, não sei o quê. Uma loucura. Foi, gente, que sequência de ação, né? Que a Marvel. E a cena parece aquela do Chapolin, sabe? Quando eles estão lutando. Faz piu, piu, piu. Não tem um tiro no negócio, uma luzinha pra fazer o tiro. Mas aí, claro, o White consegue salvar o dia, consegue salvar o Lucas. E aí. Tem um momento de perdão de papai. Papai falando, ai, filho, não tô nem aí se você dá o cu, né? É importante você estar feliz. Tá? Amo gays, né? Exatamente. Meu gays são meus filhos. Eu fudo pelos gays. Eu cuido de travestis. Eu coloco eles na rua. Tal qual como Cariúcha ele faz. É isso. E aí Lucas fica como CEO. Mostra um super trabalho, né, na empresa. O White tá lá ainda como seu agente secreto favorito. E é bom que nessa reta final, eles ficam toda hora assim, a noiva lá, né, a loira. Papai, ele tem o marido, agente secreto. Toda hora eles ficam repetindo a construção do nome da série. Assim. Aí o pai fala, ah, é quem está vindo aí, é o seu marido, agente secreto? Ah, gente... É muito bom, gente. E aí, não lembro a cena final, exato. Eu sei que eles estão felizes, se beijando com o ventinho. Ah, ele compra uma nova aliança de diamante, né? Que ele tem. Que é isso e acaba aí. Acaba na empresa. Achei que tá faltando uma continuação já de mais 50 Agents of Heaven. Mas, sabe se vai ter mais temporadas? Menino, essa série é bem recente, né, desse drama box. E o drama box, ele tem muita coisa hétero, né? Então eu acho que essa série foi a primeira que fugiu do padrão. Mas ela me parece ter feito bastante sucesso para o público deles, né? Então, tô confiante. Foi feito agora em julho, né? Saiu. Foi, e parece que passou 6 meses pra gravar essa delícia. Nossa! Nossa. Dá pra ter gravado numa tarde. Pois é! Cenários fubango assim. Como eu falei, acho que os atores são bem esforçados, acho que são bem carismáticos e tal, mas a produção é assim, lamentável futebol clube. Eles poderiam fazer séries na CW? Com certeza. Amo. Apenas. Fico torcendo, inclusive. Mas CW agora morreu, CW acabou. É, segundo o Diário de Padalec. Sim, CW tá. Mas tem que voltar, né? Pra usar o dinheiro da Marvel que gastou com o Robert Downey Jr. fazer os efeitos, né? Igual do Supergirl. Ai, eu amo, cara, que ódio. Mas é isso então, né, menino? Se vocês quiserem, se vocês pedirem, o Leoz vai botar no grupo do Telegram. Que aí fica lá. Boa! Eu tem o Star Ser Plus, não tem? Ainda? Não tem mais, não. Acabou. Faliu. Acabou, você? Faliu. Acabou você tudo? Faliu, faltou patrocínio. Mas, gente. É, difícil, né? Tururu! É, quem tiver interesse, fala. As primeiras duas pessoas falarem, eu jogo lá no grupo. Amo. As primeiras duas pessoas eu amo. Vocês podem ver na vertical, com legenda. Ah, é, a série é gravada na vertical, né? Tem isso, né? Uhum. É claro que é o conceito dos jovens hoje em dia, que não tem tempo a perder. Uhum. Tá achando que todo mundo é velha como você. Mas, sim. Do nada, né? Tomei uma. Agressão. Ah, vamos queimar aqui, então, duas coisinhas que estão na pauta, né? Queimar. Não tão interessantes assim, queimar. Queimar. A primeira é o... Não. Vem deixar bem queimadinho. É só você que gosta, amiga, né? Ah, é. Eita, como eu falei. Vamos falar, então, começando aqui a falar de Dirty Pop, né? Os bastidores do Pop, documentário da Netflix aí, que se propõe, ou melhor, ele vende pra você no trailer, de que ele vai falar sobre esse cara aí, o Lu, né, que foi o grande inventor das boy bands ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Que ele foi o cara que criou o Backstreet Boys, o NSYNC, né? Então, a série se propõe a fazer isso. E só que ela vai para outros caminhos, né? Ela só fala sobre isso no primeiro episódio. Depois ela vai embora pros outros dois episódios, né? Pra gente descobrir que, na verdade, esse homem se apropriava do dinheiro das outras pessoas para poder usar montando essas bandas. E aí a pessoa falava assim, ele falava assim, ah, tem um ótimo investimento aqui nessa empresa de aviões. Você vai botar R$2 e vai ter um lucro de R$50. As pessoas acreditavam, davam o negócio. Ele não usava esse dinheiro, obviamente, para fazer os investimentos. Investia nas boy band. Aí você fala assim, ah, mas as boy band, né, NSYNC e Backstreet Boys, por exemplo, ganharam muito dinheiro. Só que o contrato que esse homem fazia com a gravadora era assim, R$95 de 100 para a gravadora, 3 para ele e 2 para o resto dos integrantes da banda. Então eram acordos que não faziam bem nem para ele, né? Mas ele acreditava que o fato de ser super reconhecido, das pessoas acharem que ele era o pica-grosso, bam, bam, bam, fazia ele manter essas aparências, apesar de, tipo, tecnicamente ele não ter muito dinheiro rolando, né? Ele só tinha esse dinheiro dos golpes que ele dava. E aí, eles vão explorando isso no segundo e no terceiro episódio, até falar que, tipo, era o maior esquema de pirâmide que já aconteceu na história dos Estados Unidos. Aparentemente, esse homem tinha que devolver, quando ele foi preso, né, julgado, e ele tinha que devolver, tipo, $500 milhões para as pessoas que foram lesadas, e a justiça conseguiu recuperar 10 milhões. Eu só quero observar aqui, Zanon, que Sass não teve tempo de ver minha série que ele foi ver ontem, quando não tinha mais no Dailymotion, mas ele viu 3 e saiu dessa bomba. Opa, que coisa, né? Então. Ai, complicado, né, menino? A facilidade que tem o negócio de estar no dar um play no stream é complicada mesmo. É. Ai. Mas aí o velho morreu, né, também. Teve esse plot aí que o velho morreu na cadeia. E morreu sem devolver o dinheiro para as pessoas, né? A pessoa tiver aí a vida destruída. E eu achei meio clickbait esse documentário, porque eu fui ver, inclusive coloquei ele na pauta, porque eu achei que ia ser uma parada para falar mal das boy band, né? E não era. Até Zanon falou lá no grupo, né, Zanon? Era uma coisa meio... Ah, ele era muito legal, muito bacana, investiu na gente, mas não era tão legal assim, né? Eu achei, tipo, o Xuxa e Marlene Matos. Ah, ele era uma pessoa horrível, não sei o que. Ah, mas eu tô rico, ainda bem por ele. Mas ele era uma pessoa muito ruim. Ai, gente, tá bom. Não, e assim, eles começam falando que o documentário vai ser sobre o cara. Aí vem imagens de inteligência artificial do homem sentado numa mesa, com falas do livro dele colocadas na boca dele digitalmente, né? Sim! E aí depois veio um monte de parte só sobre as bandas falando, tipo assim, formamos o Backstreet Boys aqui, chamamos o primo do fulano, não sei o que. Eu falei, gente, mas cadê a parte do homem? Cadê a parte da sujeira, do pop? É só, tipo, do nada vira uma reportagem da Capricho, assim, sobre a banda, uhum. O homem some. Exato. E os integrantes das bandas que aparecem nunca são os famosos, né? Sempre claro, são né? Os B. Que aparece. São sempre os avulso. São sempre os avulso, né, menino? Que aparece nessa banda. Eu fico, olha, Brito. Não tem nem lance best pra falar que era obrigado a fingir que era hétero. Aham, não tem. Mas foi complicado, gente. Complicado. Não acho que é ruim, eu só acho que ele vem de mal, que é a história dele, assim. Achei ruim mesmo. É. Ih, palavras fortes. Cadê aquele documentário de Glee sem o elenco de Glee que nos foi prometido? Ah, esse é podre, né? Ele tem no Max. Ah, saiu? Sim, saiu. Tem no Max. Eu achei que tinha ficado só no Vem Aí. Não, ele veio aí. Veio muito aí. Né? Tá no Max aí. Se vocês quiserem, a gente até assiste pra comentar. Não. Esse grande. Já passamos esse tempo todo sem, né? É, a gente sobrevive. E a outra série aqui, no caso, é uma série do Apple TV Plus, né? E mais uma vez, surpreendidos por uma série que eu pensei que era uma série adulta e, na verdade, ela é uma série infanto-juvenil. Ah, né? Mas você tá sendo surpreendido muito fácil. Qualquer coisa nessa série, você sabia que era infanto-juvenil. A foto da Lisa Kudrow. Eu não vi o trailer, né, menina? Eu só vi a foto promocional. Mas a foto promocional é a Lisa Kudrow com cabelo de palhaça. Ai, que absurdo. Que absurdo. Porque eu pensei assim, é do Taika, né? Tem o Taika envolvido, deve ser ok, coisas do Taika. E então vamos falar de Os Bandidos do Tempo, né? Time Bandits aí. Se eu não me engano, é baseada num filme dos anos 80 e pereréu. E agora tem essa nova roupagem aí que vai ter 10 episódios, né? E a gente tem no elenco, como o Leoz já falou aí, Lisa Kudrow, né, menina? Lisa Kudrow aí. Tem a menina que fazia as últimas temporadas de House, né? Que ela era uma das médicas das últimas temporadas de House. E tem Taika, né, menino? Tem Taika Waititi aí como o ser supremo. E do que se trata? Baixa astral, quem? Quem é baixa? Não, o Taika é o ser superior. O Taika é o ser superior. Nem lembro de ter visto o Taika no primeiro episódio. Eu acho que ele não aparece no primeiro, não. Acho que ele só aparece no terceiro. E você viu terceiro, até o terceiro? Não, segundo. Terceiro não, segundo, na verdade. Foram só dois que saíram. E você viu o segundo? Vi. Olha. Eu vi. E eu quis, o nome do menino que faz o protagonista, né? O nome do menino é Kal-El. Olha. Kal, tracinho El, Kal-El. Protagonista lá. Super-homem da vida real, né? Super-homem da vida real. E essa série se passa no Reino Unido, né? Na série britânica. E a gente tem esse menininho, Kevin, que ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é um menino solitário. Eu falei com o Zanon que eu senti muita peninha dele naquelas cenas que ele tá jogando os jogos sozinhos, conversando sozinho. Eu achei muito triste, de verdade. Ele é chato, né? Achei fofo, mas... Não, eu achei. Eu me compadeci dele, mas ele é uma criança chata. É, porque assim, quando os pais falavam morrer de tédio, eu falava, é verdade. É, ele dando textão pros meninos enquanto tá escolhendo pra jogar futebol, né? Dando textão sobre a criação do futebol. Todo mundo, o pessoal preferiu o menino que tava todo quebrado de muleta do que ele. Né? E ele vê tudo mudar quando ele descobre que o quarto dele, né? É essa passagem temporal e ele acaba conhecendo esse grupo aí de bandidos do tempo, né? Liderado por Lisa Kudrow. E que eles estão aí roubando coisas pelo tempo, né? E fugindo ao mesmo tempo. Lisa Kudrow fala assim, eu não sou a líder, mas eu tô no comando. Mas é o esforço de todo mundo. É, todos somos líderes. Ela toda militante, sem querer ser cancelada pelo grupo. E aí, eles estão fugindo do Ser Supremo, né? Eles roubaram o mapa do Ser Supremo, que mostra outros portais do tempo, além do quarto dele. E o Kevin acaba indo parar nessa jornada deles aí pelo tempo. E assim, eu falei com o Zanon que eu acho que pra faixa etária que eles propõem essa série, que deve ser ali 10, 12 anos, eu achei uma série bem, bem legalzinha, bem feitinha. Eu acho que as locações, pô, ficaram legais, assim, os efeitos. Não são dos melhores, mas também não são aqueles que queimam os seus olhos. Uhum. E eu acho que tem uma coisa meio de grupo de RPG, essa dinâmica dos bandidos, sim. Né? Uhum. Que tem o eu ia falar caçador, mas não é caçador. Tem o viking, tem o ladrão, tem o mago, né? Então tem essa coisa meio grupo de RPG. E tem o Kevin que, conforme eles viajam no tempo, eles vão pros lugares, o Kevin já sabe das coisas porque ele é apaixonado por história, né? Então... Ele tem o apoio da Cassandra, né? Que é a menina que prevê o futuro, mas ninguém acredita nela. Exatamente, porque numa parte eles vão parar em Troia, né? Dentro do cavalo de Troia. Gente, maravilhoso. O plot do cavalo, pô, vai, botei fogo porque achei suspeito. E aí Kevin falando pros outros, não, dá certo, o cavalo funciona. Eles têm certeza porque a gente tá pegando fogo. Aí o homem chega, não, apaguem esse fogo nessa obra de arte. Ah, mas é que a gente achou suspeito. Aí Cassandra aparece e fala, esse cavalo vai ser a destruição de Troia. E diz, ah, cala a boca, garota, você não sabe de nada. É verdade. E eu achei simpática, assim, a série. Não posso dizer que eu achei ruim. Eu achei ela uma sériezinha muito, muito simpática. Muito simpática mesmo. Eu fiquei até tentando ver mais. Achei super divertix. A piada de Stonehenge também, né? Que foi construída só pra vender mini Stonehenge. Sim. Gift shop. Achei maravilhoso. Sim. No segundo, eles vão parar no Templo Maia, né? No segundo, eles vão parar no Templo Maia. E aí, quando eles chegam no Templo Maia, o Kevin fala assim, olha, eles tratam a gente bem porque eles vão fazer um ritual e depois vão matar a gente. E aí todo mundo fica, ah, você tá completamente maluco. Nada disso, eles gostam da gente e tal. E aí conforme as coisas vão acontecendo, ele fica, eu não falei pra você? Agora eles vão dar novas vestimentas pra gente. E aí a mulher, o Maia vem dar uma roupa nova pra Luzacudra e ela, acho melhor não pegar isso aqui, não vou aceitar isso aqui não. Né? E aí ele comprova que ele tá falando a verdade. E aí no final do segundo episódio, eles voltam pro tempo do Kevin, né, pra 2024, pra casa do Kevin. Só que aí o demônio que o Baixo Astral mandou atrás deles acaba transformando os pais dele em carvão. E aí termina o episódio, ele conseguindo convencer os Time Bandits a deixarem ele ir com eles pra poder salvar os pais, né, que viraram pedrinhas de carvão. Mas... bem leve, eu acho. Bem leve, bem leve. E Baixo Astral tá aprontando muito no segundo? Baixo Astral não aparece muito no segundo. Quem aparece é o Ser Supremo, né, que é o Taika, aparece no final. E quem é aquela menina que Baixo Astral botou pra se infiltrar em 2024 com a cara toda de carvão? É a demônia que transforma os pais dele em pedra. Eu achei que ela ia ser alguém que já era da vida dele, que já tinha sido infiltrada antes. Isso é não, triste. É só a demônia. E tem aquele assistente do Baixo Astral, ele tá disfarçado no céu com o Ser Supremo. Eita! É, ele tá disfarçado lá em cima. Titica? Com Titica. Que Titica é o Ser Supremo, ele fala assim no final. Ah, eu tenho um plano que vai ajudar a acabar com o Baixo Astral. Só que a gente tem que falar aqui no segredinho que ninguém pode descobrir. E aí no canto tá o infiltrado de Baixo Astral, lá no céu. Sim. Também, pra descobrir. Eu falei Titica, não é porque era Taika, não, é porque tem o servo do Baixo Astral que chama Titica, né? Sim. É Paolo Pacelli. Baixo Astral muito afetado, né, gente? Muito, gente. Guilherme Caram possuído. Guilherme Caram possuído como se não houvesse amanhã. Nossa, mas ele é a cara do Baixo Astral igualzinho. É a cara do Baixo Astral, sim, isso é uma verdade. Nossa, é muito é um jeito de falar, né? Tudo é parecido com a questão. Muito, muito, muito, muito, muito. Mas eu achei bem divertidinha a série, bem gostosinha. Acho que tem tudo pra fazer. É porque ninguém tem Apple TV Plus, né, gente? Mas eu acho que tinha tudo pra ser... Se fosse Netflix, essa série ia ser um sucesso. Assim, acho que ia pegar muito as crianças. Mas como não é, aí tem essa barra de não fazer sucesso mesmo. Mas acho que pro que ela se propõe, pra faixa etária dela, excelente, assim, muito boazinha. Sim, bem melhor que aquela outra dos poderes que você me fez ver. Eu tendo a concordar com você. Nossa, eu achei a dos poderes melhorzinha, assim, que eu vi o primeiro episódio. Ah, mas você viu 20 minutos a outra, né? Então, mas eu tive sobre... fui obrigado a ver uma hora. Para de drama, que é 40 minutos. Para de drama. Essa daqui é 40 uma minutos. 4 horas. 40... 40 minutos, deixa de ser drama. Para. Para de ser assim. E o segundo já tem 30 e pouco. Aham, exatamente. O segundo já é menorzinho ainda. Tá? Mas um hitzinho, muito gostosinho. E é isso. Bandidos do Tempo. É uma boa indicação pra... Como é a filha da... Alice. Gloriosa Alice. Verdade. Pode botar pra ela, viu, Dani? Assistir Bandidos do Tempo. A gente sempre trazendo conteúdo jovens pra Alice. Pois é. É bom que agora a gente tem a desculpa que a gente tá vendo essa série de criança, não é porque a gente gosta, porque é pra gente ficar pra Alice. Ah, eu entendi. De fazer uma série pro programa com crime, né? Aham. Uhum. É o Alice poder que pode escutar do programa. Pra Alice poder se entreter, né? Nem essa parte ela pode, né? Que a gente já fala os absurdos no meio. É verdade, né, menino? Mas acontece. É nosso jeitinho, né? A gente é muito louco, louquinho, muito crazy. Quem disse que tem que falar com criança como se ela não entendesse as coisas, né? Exatamente! Quem disse que branco não pode tocar samba? Cabia que você ia falar isso. Olha. Ah, eu amo demais. Mas vamos falar então agora de um negócio que me deixou muito, nossa, muito irritado. Que foram os episódios finais de O Namorado, né? The Boyfriend. Finalmente acabou Sanaba. E para aqui. Com isso. E aqui realmente eu perdi muito tempo. Perdi muito tempo. Mas 10 horas. Você percebeu no final que você tinha perdido tempo. 10 horas que não voltam jamais. Não, porque, né? Ainda tinha alguma coisa que você acreditava. Mas esses dois episódios. Puta que pariu, que bosta. São, de longe, pra mim, os piores episódios da temporada, são esses dois. Só porque a gente descobriu que reality de namoro é sobre amizade. Uhum. Não é, menino? Que o namorado, na verdade, era o namorado... Os amigos. Ah, é, vai se fuder, né? É tradução, né? Boyfriend, é amigo homem. Vai se fuder, né, cara? Pelo Deus. Amigo. Amigo. Ah, amigo porra. Mas e aí, gente? Penúltimo episódio, né? Penúltimo episódio. É, a gente acabou o episódio... Chuva e voltaram da mamada. É, a gente teve a patolada do episódio passado, né? Ficou todo um suspense. Uhum. E aí quando a gente começa esse, Chum chega todo saidinho dizendo, a gente transou. E aí os outros meninos assim, nossa, uau, não acredito, você tava zoando, meu. Ele, a gente não fez nada não, só se beijou, ri, Aí você fala assim, bom, agora o Chum vai dar um tempo de sua chatice, né? Mas não, em poucos... 5 minutos. Poucos minutos ele tá lá sentado, deitado no sofá, triste porque Dai não quis vestir a camisa dele. Ai, meu Deus do céu, cara. E aí Dai fica, mas não tô acreditando que ele tá puto por isso. Aí fica discutindo com os outros, né? Tendo DR com os boyfriends. E aí quando ele vai conversar com o Chum, Chum sempre com seus gatilhos, né? Ai, porque eu tive um ex... Não, mas teve aquele plot que o Iku... E o Ku, ele quis fazer o intermediário, né? Quis ser o diplomata do rolê. Mas na verdade, o Ku tava causando pra pegar o boy pra ele. Lógico que ele queria pegar. Ele só queria mostrar pra Dai que ele tava sendo um trouxa, né? É, ele queria mamar Dai com tranquilidade. E aí ele falou assim, vou fazer aqui o quê? Esse grande... Mousse. Grande Mousse, exatamente. Vou marcar lá. Aí ele fala com o Dai, fala com o Chum. E aí, menino, ele quer fazer uma reunião de condomínio, botar as já passivas todas juntas pra Chum falar o que é que tá sentindo. Aí Dai fala assim, peraí, viado. Deixa eu conversar com ele em separado. E aí, Chum, porque eu tive um namorado que ele usava minhas camisas. Ah, porra. Ficava muito feliz ele usar minha camisa. Caralho, viado, pega um parafuso e vai chupar até virar prego, porque... Meu Deus do céu. Que gay insuportável. Desculpa, amigo, continue. Não, eu adorei que o Ku também, ele, tipo, foi procurando narrativa, né? Porque, tipo, ele tava todo assim quando ele entrou com o Dai. Aí Dai foi voltando pra Chum, ele desistiu. Ah, eu amo Kazuto, não sei o que, quero Kazuto. Aí deu 2 segundos de trama, ele viu que Kazuto não ia dar e falou, não, mas na verdade eu sempre amei Dai. É o caso do maior pica de mel da história desse reality, né? Nossa. Todo mundo. E assim, eu acho ele muito gracinha também. Eu acho ele bem gracinha. É, só que é um grande bosta d'água também, né? Tudo que fala pra ele, entendi. Eu entendi. E aí o feio se humilhando 250 vezes pra ele. Nossa, viado. Esse feio Ele foi tão humilhado, ele conseguiu ser humilhado na entrada e na saída, viado. Esse feio só passou vergonha esse programa inteiro. Mas ele foi atrás da humilhação, né? E conseguiu! Ele já foi atrás e conseguiu. Né? Porque ele o Castro, ele não é muito direto sobre as intenções dele, mas até quando ele foi, aí o Feio falou, não, mas vamos conversar direito pra você entender o que eu tô te dizendo. E aí ele falou, não, eu já entendi. Os homens na porta pra ir embora, é o Feio fala assim, então, menino, vamos ali fora conversar? O cara quer tentar de novo? Aí o Castro foi assim, falou assim, ué, Jesus, já não deu fora nesse homem. É que ele também não dá um fora em específico, né? Ele fala, ah, entendi, né? E tá sempre saindo com o outro, com o brasileiro, que agora tá com a harmonização facial. Nossa, viado, o homem ficou estragadíssimo, né? Brasileiro, mas tinha que fuder, né? Viado. Ele tá pior que o Zac Efron, com aquela cara toda na cara. Eu amo. Ele tá menino, né? Mas vale, Léo, desculpa, interrompi você. Não tá falando não, gente. Não, mas então, nesse episódio teve Genshin, né? Que chama o outro, o cabeleireiro. O desistente. Ah, é, cabeleireiro Leilo. É, aí ele chama Ryoto, porque ele gostava, ele era o único que gostava do feio, né? E mesmo. Exato. Tomar a bota do feio 30 vezes. Pra né? tudo. O feio foi humilhado o programa inteiro por todos os participantes do programa. Todos. Uhum. Os participantes disseram: não, feio, sai daqui, né? Se você fosse bonito, não seria assédio. Aí. O cabeleireiro Leilo passa o programa inteiro fazendo comida, fazendo não sei o quê, mamando esse homem de todas as formas, e o feio não dá um pingo de condição. Por quê? O feio não tem noção do seu lugar no mundo. Ah, né? E o menino é até bonitinho, né? O que queria pegar ele. Sim, fofinho demais, sempre maquiando, maquiando ele. Falando, deixa eu te maquiar. Por quê, né? Porque ele queria esconder a feiura do feio. E ele falando assim, ai, não tampa minhas sardas, que minhas sardas são meu charme. Viado, se preserva. Ai, se preserva, você é todo feio. Ai, todo horrível. Aí, do nada, no penúltimo episódio, o cabeleireiro fala assim, então, menino, tô indo embora, vou desistir. Falei, gente, desistente no penúltimo episódio desse programa. É tipo a bolha do Vitor Hugo mesmo, né? Cada hora saindo desse negócio. Faltando 2 minutos pra acabar o programa, ele, então, gente, vou sair, tô muito emocionado. Devia ter entrado o outro participante do nada também, né? E aí, vocês me fizeram crescer muito como gente, não sei o quê. Pererê, pão, eu achei ótimo que ele desistiu um dia antes do jantar de luxo, né? Aham. Que, aliás, todos trajados como velhos, né? Foi maravilhoso. Ah, achei bonita essa roupa. Ai, amiga, não podia botar um negócio mais descolado? Ai, gente, eu já confiantava. Ah, o 30 mais era o mais bonitinho, que tava com um lenço no pescoço. Os viados tudo de terno e gravata. O 30 mais, tipo assim, né? Passou a temporada inteira figurante. Eu falei, apareceu um homem no final da temporada. Esse homem não falava um A, não aparecia. De repente apareceu, ai, gente, aprendi muito aqui sobre como me orgulhar pra poder contar pros meus pais. Eu falei, mas onde você tava esse tempo todo, galera? Mas não me apaixonei por ninguém. Ninguém deu condição, nem ele foi atrás, né? Ele apareceu no programa, né? Aí fica difícil ele se apaixonar por alguém se ele não aparece no programa, né? Eu, hein? Pelo amor de Deus, sai fora. E vocês entenderam qual era o conceito do último episódio das pessoas aí saindo da casa, levando as malas embora? Ah, e saindo, e aí quem quisesse sair junto era porque era boyfriend, né? Entendi. Então as pessoas iam saindo e falavam, tô saindo. Aí se alguém queria falar alguma coisa, ia, né? Aí Ryota achou que ia causar, fazer um grande mousse. E aí Caso falou, não. Como é que Caso fala bem assim? É, então, entendi, mas não vai rolar, né? Não vamos estar saindo junto, não. Entendi, mas já disse pra você algumas vezes que não ia rolar. É, porque feio chega pra ele e fala assim, então, ele tá saindo e eu queria que você saísse comigo. Aí Caso tá acaba quase fala assim, você acha que você come feio? Você visse na rua com um feio desse? Sai fora. Ah! Meu Deus do céu. Ai, ai. E aí, menino, Shun e Dai, o Shun fala assim, então, menino, nós vamos sair... Mas não vamos sair pra conversar, vamos conversar lá fora. E aí, ah tá, os dois saem com as malinhas sem resolver nada. Shun já se despede, né, de casa do Yala antes e estamos indo lá pro jardim. Aham. Do nada, tô na praia. E aí, estamos na praia. Eu amei que Xun chega pra Dai e fala assim: então, odiei nosso primeiro encontro. Você é tudo que eu não queria pra mim. Fiquei fingindo que eu tava interessado pra poder passar o tempo aqui. Porém, percebi que te amo. Ai, nossa. E o engraçado que ele começa a falar foi que você aprendeu com os outros relacionamentos. Ah, pra não ligar muito pra aparência, pra gostar da pessoa como ela são. Com as coisas, gente, ele chamou o Dai de feio na cara dele. Sendo que o Dai é mais bonito, ele é horroroso. Exato. E Dai, a gente achou ele um pouco feinho quando ele entrou na casa, mas depois... Nunca achei, tempo, né? Falei bem de Dai. E Dai é todo malhadinho, não sei o que. Não, isso tem que dizer que os homens do programa todos são todos malhados. Uhum. Né? Menos o feio. Não, o feio é só mal. Não, até o feio tem um corpo definido. Meu, o feio é modelo, eu fico passado quando falo que é modelo. Às vezes é modelo de mão, né, amiga? É modelo e barista. Eu gosto dessa... A face for radio, né? É, exato, às vezes é modelo de mão, entendeu? Tem nada demais. Aliás, falar em barista, a gente não comentou a super surpresa que teve deles todos juntos no café, né, menino? Do nada. Ah, é? Uau! Grande emoção, né? Por incrível que pareça, fala assim: ó, último dia do café, quem vai é Xun. Só todo ninguém é o tipo, o protagonista dos 10 episódios foi Xun e Dai, né? Que ficou nessa palhaçada o tempo todo. Quem será que ele vai escolher? Aí então, o Dai ficou lá esperando, né? Porque Xun, você não sabe, você acorda um dia. Porque o Dai já achou, daqui a pouco ele vai sozinho, mas não vai comigo, né? Uhum. E eu acho que o negócio é sempre assim: ai, escolhe quem você quer que vá com você e tal. Aí eles ficam assim: ai, é um prazer ir com você. Ai, é um prazer ir com você. Ai, vai. Meu Deus do céu, cara. Mas nada, junto os 5 boyfriends, né? Aham. Nossa, eu amo que esses anjos passaram 5 dias juntos, né? E aí ficam: ai, eu fazia skincare com eles, que não sei o quê, que vi falando cozinhando. Ai, amizade pra vida inteira. Aí Alan fala assim: ah, eu fico feliz que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá dentro com vocês, só que agora sem vocês. Eu fiquei assim, ué. Mas não lavava uma louça, não fazia nada. Pois é. Eu amo. Mas achei bonitinho, assim, realmente, né, o conteúdo de namoro do programa é muito pouco. Mas achei bonitinho até o fim do Dai e do Xun, esses insusão aí, vão continuar juntos. Eu achei okzinha também, passa o tempo. Nada que me ofenda. Fechou. Eu achei, me divertiu, muitos momentos. Posso aceitar isso? O quê? É, porque assim, eu acho que o último não entrega nada diferente do resto, então a gente não pode dizer que foi enganado. Uhum. Não, isso é uma realidade. Não, a gente teve logo no começo, os primeiros episódios. Xun chorou por ver uma nude, né? Olha! Achei que faltou desenvolver mais esse plot do frango, acho que ficou, né? Mas... Uhum. Ah, é, o frango ficou com Deus também, né, menino? Frango voltou. Mas o Zanon revelou que, apesar do grande casal final perfeito, segundo ele, ser Kazuto e Alan, o Zanon falou que parece que Kazuto tá pegando o homem do frango, né? É. Há indícios no site X, né? Que ele Ah, é porque, na verdade, o Kazuto e o Alan são os últimos a sair da casa. E aí Kazuto fala assim: então, não me apaixonei por você, não quero namorar com você, mas quero sair da casa com você. Quero dar uma mamada hoje. Foi isso. Uma massagem, né? Uma sauna. E Alan fala: why not? Por que não? Né, é isso que eu achei ridículo, porque assim, os protagonistas da temporada foram Xun e Dai. Por que não deixaram eles pra sair por último, né? Pra fechar a casa e acabar por os únicos que realmente tiveram um relacionamento ali dentro, né? Aí, Kazuto e Alan, nada a ver. Não, foi muito fraco. E aí a gente teve esse grande ícone aí da fofoqueira lá, que tava assistindo o programa, né? Me falando assim: ai, meteram essa do boyfriend ser amigo, né? Eu falei: ah, gente, não, pelo amor de Deus. Foram 10 horas vendo isso. 10 horas pra esses homens meter que o boyfriend não necessariamente era o namorado. Uhum. Pelo amor de Deus. Meu ovo, né? Nossa, é isso. Minha rola voadora, que sem condição nenhuma. Mas diverte, vale a pena assistir. É que eu acho que você passa tanta raiva, né? A não ser que você seja uma menina de 16 anos, no geral você só passa raiva com esse programa, porque ele é desprovido, né? Desprovido. Assim, entendo que a cultura asiática é outra, né? Eles não são tão livres como nós no Ocidente. Mas, você me colocou 10 viados dentro da casa? E dá um negócio assim mais animado, né? Dá um, né? Uma lambida na glande, um negócio assim mais... Garo. Emocional. Tem que ver The Boyfriend Brasil agora. Já pensou? Que esse vai ser uma porcaria. Esse seria um auge, um grande hit. Ia chegar rico, Malaquias, pegando os homens tudo. Eu digo que seria um hit, seria... Nossa, ia ser proibido em vários países. Ia chamar o Boff. Nossa. O Boff, Mona. Gente, vocês viram o tweet do negócio Leonardo da Vinci? Eu ri tanto. Qual, amigo? Que era um negócio assim, ah, vocês. É, sério que vocês não sabiam que o Leonardo da Vinci era gay? Ele pintou uma mulher, não sexualizou ela e ainda chamou de Mona. Ai, eu amo. Apenas amo. Maravilhoso. Esse site não é de graça. Não, esse site é incrível, gente. Só que eu tenho a dizer. Considerações finais aí pro glorioso The Boyfriend. Vão assistir a segunda temporada, se for renovada, menino? Claro. Mas é lógico, né? Ver o que a Drake tem a dizer, né? A Drake tava fabulosa nesse último episódio também. Belíssimo, aparecia a Roxy. Quem já pode participar, né, do RuPaul's Drag Race. Já pode ganhar de plastique. Já pode ser a host, né? Drag Race Japão. Drag Race Japão. Ah, tá. Pensei que podia ser a host no lugar de Tonhão. Ah, mas aí qualquer... Menino, eu fui assistir um episódio de México esses dias com Tonhão e Lolita, né? Aham. E aí, gente, é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida. Elas ficam fazendo, tipo assim, sabe? Porque como são duas apresentadoras... Elas ficam alternando quem fala em cada episódio. Então, tipo, elas entram no palco, aí ficou Lolita falando com os convidados e Tonhão do lado, só fazendo o bracinho pra cima, assim, tipo, calada. A gente não dá pra cada vez falar com um convidado, em vez de ser só uma falar tudo e outra ficar sorrindo. Que bosta! Muito ruim. E as drags péssimas também dessa edição. Nossa, horroroso! No, pra primeira temporada tinha, pelo menos, era ruim a temporada, mas as drags eram boas, né? Nesse, é só drag ruim mesmo. Tá bom que nivelaram tudo, né? Agora tá tudo merda. Né? Mas esse ano de Drag Race tá bem ruim de tudo, viu? Né? Nem só. Mas Mirella Lebrão 33 vem salvar aí. Agora mesmo. E Mamapau também. Ah, é? Tem Mamapau. Vai salvar. É quando que estreia esse mês o Drag Race? Agosto, né? É agora agosto, né? 16. Dia 16 já? Uhum. Que eu tenho que botar na pauta, né, gente? Tem. Tem que botar na pauta. Deixa eu... Dia 16. Tá, Global Tal. Deixa eu botar aqui na pauta, senão eu se esqueço, né? É, vai estar disponível no Paramount só 3 meses depois, hein? Ah, é. Exatamente. Eu tenho dia 16. Eu deixa eu usar minha senha. Amo! Esse é... US vs. The World? Não, é Global All Stars. Global All Stars. Só vai ter uma do US que é a vencedora, que é a Alyssa Edwards. É, que vai vencer, provavelmente. Será, menine? Não ganhou o reality do Brasil. Acho que vai vencer. Adoro essa obsessão do reality do Brasil. Toda vez ele lembra dessa porra. Né? Amo que a gente vai comentar os primeiros episódios antes de eu sair de férias. Uhum. Né? Vai dar tempo de comentar. Antes dessas férias aí, esse grande hit, então. Maravilhoso. Então, ficou com Deus, Boyfriend, né, hip. Até a próxima. Obrigado, Netflix, pelos não-mimos. E agora a gente vai jogar spoilers na cara de Márcio Zanon, né, se ele quiser, obviamente. E vamos falar de Deadpool e Wolverine, né, aproveitar o momento aí, a alta. Né? Ele tá louco pra não ver esse filme, né? Menina, eu fui até ver se tinha um Khan pra ver, mas preguiça. O Bruno achou um Khan. Tem o Khan, né, amiga? Tem o Khan. Mas eu vou esperar sair o normal e aí eu assisto. Saiu até legenda pro Khan hoje, inclusive. Menina, eu vi spoiler no YouTube, no Shorts, eu tava lá mexendo do nada, pipoca com Camel. Eu falei, gente, meu aí Deus, eu já vi todo o resto. As pessoas são perturbadas, né, cara? Eu acho que não tem nem, assim, falando muito de coração... Da gente dar spoilers, sinopse do filme, porque não tem uma sinopse, né, menina? Assim, muito bem definida. Mentira, tem sim. Né? Que Deadpool tá aí tentando uma vaga nos Vingadores na Terra 616, né? Sendo atendido aí por Rap, né, o glorioso John Favreau. E aí, quando ele não consegue, ele vai pra uma outra Terra Bizarra. E nessa Terra Bizarra, a âncora do universo dele é o Logan, que é o Logan do filme da Fox, que morreu. Então, mas no caso a Terra Bizarra é a Terra dele. É, que é 10.100 e caralhada. Isso. É a Terra de que foi os outros filmes dele, é da Fox. Isso. E aí, o glorioso Matt McFadden, de Succession, né, menino? Ele traz o glorioso Deadpool, que tá trabalhando como vendedor de carros. Aliás, maravilhosa a cena dele grampeando a peruca, gente. Eu amo tanto a cena dele grampeando a peruca. Ele explica essa situação da âncora e que por causa que essa âncora não existe mais, o universo dele vai acabar, né? E o Deadpool decide que vai encontrar um novo Logan, né? Primeiro ele tenta encontrar o Logan real e a gente vê que só ficou o esqueletinho de adamantium. Ah, eu acho maravilhoso ele dizendo assim, como que a gente vai fazer esse filme sem manchar a memória de Logan? Já aviso que não vamos, né? Aham, exatamente. Ele chega lá, usa o esqueleto de escudo humano, joga o esqueleto pra cima e pra baixo, uma coisa horrorosa. E tem a grande abertura aí que o povo tá, né? Apaixonado, maravilhado. Já havia uma pessoa que fez a coreô de verdade, né? Do grande hit Bye Bye Bye. Maravilhoso. Que o povo achava que era o Ryan Reynolds que tava fazendo a cena, né? Eu falei, aham. Poxa, a gente não pode nem sonhar, não pode nem acreditar. Você me jura que vai menos ir dançar daquele tanto. Às vezes ele praticou bastante, né? Uhum. Às vezes Blake ensinou ele como fazer. Inclusive, ele falou que nenhuma das cenas de máscara é ele, ou seja, trabalhou quase nada nesse filme, né? Ah, porque ele era roteirista e produtor, né, menino, do filme? Tanto que quando teve a greve dos roteiristas, o filme continuou rodando porque ele era o roteirista, entre aspas, né? Uhum. E só ele parou mesmo quando teve a greve dos atores, né? Que aí não tinha como ele seguir. Mas ele foi até onde deu com esse filme. E até então, eu não sei como tá pra você, Leózio, aí com o pessoal, seus amigos e tal. Mas pra mim aqui tá muito dividido das pessoas que gostaram muito do filme e de uma galera que, tipo, detestou muito, que achou, assim, uma das piores coisas já feitas e tal. Bem nesse fla-flu que a gente tá acostumado a ver atualmente, né? Que ou o negócio é muito incrível, muito foda, ou é um lixo inacreditável. É, no geral, eu tenho visto mais opiniões positivas. É, porque pra mim, assim, eu tinha visto os primeiros 40 minutos, né? Que é justamente acaba ali antes do Chris Evans aparecer, né? Que é a primeira aparição do filme, e acaba justamente ali, e aí depois já na sequência tem. E eu gostei muito dos minutos, né? Eu falei aqui que me diverti, achei maneiro e tal. E eu não acho o filme ruim. Eu acho que ele é um filme mediano, como a Marvel tem entregado até então. Né? Mas que aí o pessoal fala assim, ah, mas ele não tem roteiro. Eu acho que não tem nada de muito diferente do que foram os outros filmes do Deadpool, assim também. E... Você acha? Eu discordo. Você acha que ele é melhor que os outros filmes do Deadpool? Não, eu acho que ele é pior que os outros filmes. Eu acho que o primeiro tem uma historinha mais legal, assim, né? Até porque a origem do personagem e tal. O segundo, eu confesso que eu fiquei meio assim, tá bom, me diverti. Acho que... É porque eu acho que, assim, não tem problema, o filme não tem roteiro. É aquela coisa, ah, já que é o personagem que corta, né, quebra a quarta parede e tal. Eu acho que esse filme, ele segue muito o que foi o final do segundo. Que o final do segundo ele começa a zoar a Lanterna Verde, não sei o que, tipo, aí foda essa história, né? Só que eu acho que o primeiro e o segundo ainda tem uma história dele, real, né? Tanto dele com a Vanessa, quanto com os amigos, não sei o quê. Que nesse filme ele só diz que ele tá se preocupando com isso. Tipo, ah, estou fazendo isso pra salvar meu universo, salvar a Vanessa, pra salvar isso. Faço tudo por Vanessa. Só que o filme não é realmente sobre isso. É um paninho de fundo ali, aquele povo dele aparece no começo e no fim só pra constar. E eu acho que o segundo ele é bem mais resolvido na questão de ter uma vida pro Deadpool, ter o romance, ter a coisa... É, tem alguma coisa que motive ele do que só a zoeira e a coisa como é esse filme. O que eu repito, assim, não tem problema pra mim. Eu acho que o filme ser só a zoeira, tudo bem. Mas pensando, por, né, temos aí o pessoal que falou, ah, muito melhor que o segundo. Eu não acho o segundo bem mais resolvido que esse. É, mas em nenhum momento eu acho que eu esperei mais do que esse filme fosse oferecer. Né? Eu acho que cheguei no cinema com muita ciência do que ia ter, de que ia ser participações que eles iam fazer, o máximo que eles pudessem. e que não ia ter uma história assim muito profunda e tal. E ainda assim, eu acho que ele acerta em alguns momentos, principalmente com o Wolverine, com o Hugh Jackman. Eu acho que tem momentos muito, muito legais do Wolverine, cenas muito boas. E assim, eu acho que vivi pela zoeira. É, eu não sei como é que foi a sua sessão, eu fui numa sessão super cedo no sábado, e ainda assim a sala tava cheia, né? Eu fui numa sessão de 1 da tarde no sábado, e a sala tava cheia, e as pessoas reagiram muito a algumas participações, mas eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco perdidas, por exemplo, quando apareceu a Elektra. Muita gente não se ligou que era a Elektra do Demolidor, do Ben Affleck, né? Menino, eu que conheço a Jennifer Garner e vi a Elektra, quando ela apareceu, achei que fosse a Blake Lively. Porque ela tá com cabelo horroroso, uma peruca bizarra. Peruca bizarra. E eu falei, eu não tô entendendo quem que... Aí depois eu vi a Elektra, beleza. É, e a Lady Pooh confirmou, né, que a Lady Pooh era a Blake Lively. Eu sempre apostei nela mesmo. E confirmou que era a Blake Lively. Eu confesso que eu gostei muito, gente. Eu ri muito de bobeira, quando eles terminam ali, que eles fogem da Cassandra, né, no começo do filme, e que eles encontram o Nicepool, né, que é o... e o cachorrinho, gente. O papá da cachorra. Papá, exato. Nossa, eu ia muito dessa bobeira. Era dessa bobeira e de uma coisa que me marcou muito, que era quando ele ia usar a faquinha, ele ficava, baby knife! Toda hora. Não, assim, eu acho que o filme tem ótimas piadas, né? Assim, isoladamente. Tipo, esse Nice Pool do papá, a coisa do Jesus da Marvel, né? As Exato. Caras que o Hugh Jackman faz quando ele tá com o cachorro lambendo ele, não sei o que. Eu acho que o Wolverine entrega muito nesse nojinho da relação, né? Mas eu acho que todas vão se repetindo num ponto que você fala... Ah, Kevin Feige não aceita cocaína. Tipo, 500 vezes, sabe? Tipo, começa a me irritar. Não que eu deixasse de rir e tal, mas tinha hora que eu falava, nossa, gente, mas supera aí. Aí as piadas dele, quando ele tá com o papá no final também, que ele vai matar o papá cheio de tiro e tal. Aí, ri dele dizendo, vou te tratar ali no carrinho. Mas ao mesmo tempo fiquei um pouco, né, triste com o papá morrendo. Achei maravilhosa a piada que pouquíssima gente entendeu, né? Que quando o Nice Pooh fala que vai, também quebra a quarta parede e fala The Proposal. Que, né, o povo achou que ele só falou um filme aleatoriamente, mas é porque o Deadpool tinha acabado de falar. Esse aqui vem o Wilder Style, não sei o que, que é um dos primeiros filmes, né, da carreira do Ryan. Exato. Né, nem que a vaca tussa, né? Que é o Vem Wilder Lampoon, não sei o que, sei lá. Eu gostei muito, e eu achei, assim, eu realmente fiquei surpreso de não ter vazado nada dessas participações, tanto da Jennifer Garner, quanto do Wesley Snipes, que eu achei maravilhoso, que o Wesley Snipes odeia o Ryan Reynolds, né, não é de agora, desde... Ah, é? Não sabia. Sim, ele odeia o Ryan Reynolds, odeia. Achei maravilhoso não ter vazado o cheiro inteiro, né, que é a melhor participação desse filme. Exato, que... Mas eu, assim, de todas as participações... Em algum momento eu desconfiei que pudesse aparecer o Gambit do Channing Tatum. Ah, é? Eu desconfiei, porque eu acho que era, assim, dizer que seria era... Seria tipo John Krasinski, mas... dessa, né? Exato! Era tipo John Krasinski desse. Então eu achei muito legal, mas não esperava o Chris Evans também. Também foi maravilhoso, que todo mundo no cinema achando que ele era Capitão América, né? Inclusive o Deadpool. Ele fala, agora ele vai falar, Avengers, Em Chamas! E aí? What? Até eu tive surpreendido. Mesmo sendo óbvio que o Chris Evans ia aparecer como, né, Johnny, eu fiquei surpresinho, assim. Eu achei muito legal como eles construíram. Mas eu acho que aí, eu não sei se é de direção, se é um problema do Chris Evans, eu acho que ele não estava de forma alguma atuando. Tudo bem, é um personagem que passou, né, tempos ali no vazio, sofreu e tal. Mas ele não tava nem um pouco na vibe do que era o Tocha Humana. Ele tava realmente Capitão América falando uns palavrão. Exato, exatamente. Porque o Tocha Humana, ele tinha uma linguagem corporal muito característica que o Chris Evans fazia, sabe? Era aquele meio swag, assim. Ele era muito confiante, muito zoeiro e tal. E aí eu acho que ele perdeu a chance de fazer algo parecido, fazendo o Tocha Humana agora. Eu também acho. Tudo bem que, assim, foi muito rápido a participação no filme, foi legal a piadinha de já como ele morreu e tal. Só que eu falei, pô, ele passou tanto tempo, ele sempre disse que ele queria fazer o Tocha Humana de novo e não fez. perdeu a oportunidade, mas às vezes, né, quem sabe no futuro pode aparecer uma outra variante dele. Ah, não é possível. Que agora só lança a barra das variantes, né, menino? E assim, eu achei sinceramente que pro que eles podiam, porque já que era zoeira, esse vazio, tinha um monte de personagem e tal, eu achei que ia ter muito mais. Eu achei que ia ter mais gente desse quarteto, talvez botassem do outro quarteto. Achei que ia ter uns X-Men aí de lambuja tirando o Gambit. Então, assim, o que a gente teve mesmo é a Elektra, que foi pra ser zoada, o Blade, e a Laurinha, que foi a única que foi mais ou menos levada a sério, né? Porque ela era a coisa, a parte emocional ali do Wolverine. Exato, a nossa X-23, né? Querida Laira Belacqua. Laila Belacqua, exatamente. Mas assim, considerando o que deu pra fazer ali que eles quiseram, me diverti, achei que, né, o vazio serve esse propósito aí de fazer a piada da Fox e tal. Que eu me pergunto, é uma piada que funciona pro espectador médio? É, acho que se for uma pessoa sem o background, talvez não funcione tanto. É, eu vi muita gente emocionada no Twitter, né, no site X, dizendo assim, nossa, esse filme é uma homenagem a quem tava fazendo filme de herói na raça antigamente, não sei o que foi, gente. Tem nada de na raça, não. Tinha bastante dinheiro em filme dos X-Men. Exato, em, né? Em tudo. E assim, não tem homenagem nenhuma, porque é trollando a Elektra, trollando o Blade, tipo, não sei que homenagem que vocês enxergaram nisso aí, mas cada um com sua visão, né? Exato. Ainda trouxeram o Henry Cavill, né, menino? Pra... Gente, morri com o Calverine. Pra brigar, né? Pra eu amo que Deadpool ainda fala assim, vem pro nosso universo que a gente vai se tratar bem melhor. eu amo muito. E a montagem inicial dos Wolverine com o Wolverine baixinho, nossa, gente, maravilhoso. Viado, eu morri no Wolverine baixinho, eu morri muito. Baixinho e peludinho, né? Eu morri muito, é muito bom. Muito, e o que você achou da cena de Rei do Show? Viado! Que ódio. É tão rápido, né, viado? Que ódio. É muito rápido. Começa e a tocar, já corta pra tô ligado em você. Exato. E é, nos créditos aparece que também toca A Million Dreams, mas eu não consegui reconhecer naquela confusão. Não. Eu só reconheci o... Eita! Como é que é? O The Greatest Show, esse? Né? Que tiro foi esse, gente? Eu ouvi daqui. Que tal o arraso? Foi o Deadpool. Gente. Foi o Deadpool. Eu gosto que está sendo estranho o barulho de tiro no Rio de Janeiro. É porque é fogos, menino. O Flamengo ganhou. Ah, tá. Né? O Flamengo ganhou o jogo. E aí eu acho que isso foi, assim... Eu falei, tá, em que momento ficou o Million Dreams, né? Mas... Não, e assim, não sei você, mas eu tava bastante empolgado com a questão da trilha, né? Que foi... E aí, assim, eu acho que foi bem usado na trilha. Bye, bye, bye e Iris, só. Porque... É, de resto, é tudo jogado, as músicas. A Mui Fiu é, tipo, eles dirigindo antes deles brigarem. Tô ligado em você, eles brigando no carro. Ah, tá. E aí o resto é só, tipo, solta aqui um pedacinho. É, eu achei que é muito discurso da trilha ser super cool. Pois mas é. Na hora do vamos ver, ela não é isso tudo. Que o Iris realmente foi muito legal. A Madonna também foi muito bem usada, né? Na sequência final ali, com um grande show. Like a Prayer. Isso, Like a Prayer. E a Iris ali, toda vez que o moço da TVA ficava com o crush, né? No Hildo. Ai, eu amo demais. Eu amo muito. Mas assim, no geral, eu acho que o começo e o final do filme eu gosto bastante. Eu vi gente reclamando do final. Ai, que absurdo. Eu achei super bonitinho eles ali juntos. Né? Uh-huh. E Wolverine morando com Blind A e com Deadpool. Ao seca. Mas o... Olha, o conjunto do filme, eu acho que a impressão é, podia ser muito melhor. Podia ser o mesmo filme, mas podia ter uns ajustes, sabe? Uhum, eu também acho. Acho que aquele momento dos Deadpool todos aparecendo e tal, a cabeça voando, acaba sendo meio, ah, Pete chegou, eles param de brigar. Eu achei meio tosco, mas acontece. Ah, é? E todo universo tem um Peter, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta pra te fazer muito séria. Eu sei que Deadpool é esse personagem que foda-se as regras e tal. Né, ele faz o que ele quiser e tal. Mas por qual motivo, razão, circunstância, ele viaja no universo e consegue fazer entrevista pros Vingadores no início do filme, se ele, em teoria, não tem esse poder? Boa pergunta. Porque quando o paradoxo aparece pra ele, ele fala todo animado, ah, vou fazer parte do MCU, vou não sei o quê, como se fosse uma grande novidade pra ele, mas ele já tinha ido atrás disso antes? Exato, mas pelo que a gente viu, foi alguns anos antes, né, então eles não... Mas é, mas não, tipo assim... Não explicam. Se ele podia fazer isso, ele podia ter feito... Porque, pelo que eu entendi, quando ele vai no rap, o Tony Stark tá vivo ainda, não é? Acho que não. Não, porque ele fala assim, ah, achei que ia ser recebido pelo homem e tal, e o rap não... Ah, pode ser, porque a gente vê a máscara, vê o escudo do Capitão América, né? É, exato. Aí o rap fala, ah, nós Avengers. Ah, você é Avenger? Ah, eu né? amo. Você fala, achei que ia ser recebido pelo homem, o rap não, eu que resolvo. Então acho que era antes de Ultimato aquilo. É, porque ele mostra o ano que é. Eu realmente já esqueci. É 2018. 2018, né? Então é antes. Que eu acho que é quando teve. Acho que foi logo depois de Logan acontecer e Logan morrer. Né? É, não, foi antes do Ultimato e do Civil War. Civil War não. Ultimato e Guerra. Esqueci, infinito. Eu só achei que assim, beleza que é whatever, porque o Deadpool faz o que ele quiser, inclusive fala de filmes da DC. Mas eu fiquei assim, gente, não existia nem multiverso e o homem tava viajando nas terras. Tudo bem. É porque ele é louco louquinho, né? É, crazy. He's so crazy, I love him, né? Exato, ele é... Aliás, eu amo quando ele fala assim, gente, vamos falar com essa história de multiverso, não deu certo, né? Deixa pra lá. Eu amo que, assim, ele faz esse deboche, né, tipo... Nossa, olha como a Marvel é brincalhona, né? Rindo de si própria. Nossa, a Marvel é muito descolada. Vendo que... Assumindo que tudo deu errado, mas que eles vão seguir. É tipo o Boninho naquele quadro da semana, né? Que ele usou pro programa. Exato. Exatamente. Eu acho legal ter isso, assim, né? Não acho que é nada que vá melhorar e dar autocrítica pra Marvel, mas acho que já que é pra rir da gente mesmo, né? Eu gosto dele falando que quando ele dá as boas-vindas pro Hugh Jackman pro MCU, ele fala, você entrou num período meio ruim. Uhum. E aí depois ele fala, ah, mas você vai ficar aí até os 90 anos. Até os 90 anos. E eu amo quando depois do shirtless dele lá, né, ele segura na mãozinha e tá, ele fala, cobre seus peitinhos. Confesso que toda aquela parte dele sem camisa e com aquela máscara sem olho me deu muito nervoso. Nossa, aquela máscara como um todo é muito estranha, né? Que eu falei, gente, não tá ornando isso aqui, tá me dando gatilho, pelo amor de Deus, alguém tira essa máscara. Mas você acha que era dublê? Dele. Não, acho que não. Que Rio que tá aí, com seus 90 anos, né? Melhor forma da sua vida. Maravilhoso. Jovem como nunca antes. Uhum. Eu amo. Amo, amo, amo, amo. Mas me diverti muito, cara, com o filme. Reconheço que não é um grande filme, mas me diverti. Me diverti de verdade. Eu ri bastante, não posso dizer que não, né? Tal. Eu acho que existe um pouco de exagero quanto a ele, porque assim, como eu já falei dos filmes de diversão da Marvel, me diverti com as Marvel, me diverti com Quantumania, me diverti com Thor 4, então não acho que esse foi o supra-sumo da comédia e tal. Um filme de machinho. Mas foi muito melhor do que eu esperava e foi muito melhor também que, por mais que o Deadpool tenha esse humor, ah, cachorro que vai gozar com ele, não sei o que e tal, não é tipo o humor Esquadrão Suicida do James Gunn, entendeu? Que eu tava esperando que fosse ser meio isso. Então, fiquei satisfeito no geral e acho que abre bons caminhos. Eu realmente espero um dia ver o Deadpool e a She-Hulk num filme de Avengers fazendo uma piadinha, uma só, juntos com a quarta parede. Não precisa ficar o filme inteiro, não. E o vale a gente dizer que o Wesley Snipes ainda amaldiçoou o Blade, né? Que ele falou assim, só existe um Blade, sou eu. Nunca vai ter outro. Nunca vai ter outro. E aí, pô, amaldiçoou, né? Coitado de Mahershala. Né? Agora que Mahershala vai ficar mesmo sem job. E eu amo quando o Gambit começa a falar com o sotaquezinho dele, o Deadpool fala assim, quem que é o seu coach de sotaque? A gente tá perdendo momentos de exposição importantes nesse diálogo. Tem hora que ele cobra o coach de intimidade também, né? É, exatamente. Quando a Cassandra vai passando a mão nele, né? Gente, essas cenas da Cassandra enfiando o dedo nas pessoas tinha um pouco. Eu também. Confesso que não gostei tanto. Que eu acho que ela no começo tava até engraçada. Ela fica tipo, ah, quando você tirar o capacete de mim, eu vou acabar com você. Ah, por que você é assim, garota? E aí depois ela só ficou a canastrona. Tanto que o povo falou tanto da vilã de Capitã Marvel, achei que a Sandra pior. É, de repente o negócio dá uma virada, né? Uhum. De repente o negócio dá uma virada, eu fiquei assim. Ah, vou destruir. Ela virou Galactus, vou destruir todos os universos, deixar só o vazio, porque o vazio tudo. Ai, que garota chata. Exato. Eu fiquei assim, gente, what's going on, what's happening? Mas eu acho que como conjunto, o filme é bem divertido, bem gostosinho de assistir. E eu acho que talvez as pessoas levam ainda muito a sério, sabe, as coisas. Acho que é só pra ser um filme bobo mesmo, pra você passar o tempo ali. Uhum. Porque tem aquele negócio assim, ah, desligar o cérebro. Não digo nem desligar o cérebro, não. É só mesmo um filme divertido, é isso. Eu acho que a gente tá tão acostumado hoje em dia, tudo tem que ter um conceito, tudo tem que ter uma coisa por trás, um subtexto, nananã. Que quando é só o divertido por divertido, as pessoas divertido. Ficam problematizando. Exato. Quando é pra ser divertido. É, e assim, o elogio supremo que a gente pode fazer pro filme da Marvel, né? Esse terminou. Beleza, que tem um mistério ali porque que Thor tá chorando com o Deadpool em seus braços, né? Que eu nem sei se vamos realmente fazer alguma coisa disso. Mas o filme acaba, eles estão bem, né? Aparentemente tá tudo certo, então não tem Eternos flutuando dessa vez. Não. E aí tem o grande tributo a Fox, né, menino? Ai, com Time of My Life tocando, maravilhoso. Exato. O grande tributo à Fox. E, cara, pra mim, a pós-crédito do Deadpool mostrando que o Tocha falou tudo que ele tinha dito, eu achei maravilhoso. Mas aí eu te pergunto, você acha que ele realmente disse? Não acho que porque, não. Porque tem uma hora que parece que ele botou só um AI por cima e tipo, lógico. Falou assim, vou ficar dizendo que é isso aqui. Lógico que não deu, lógico que não falou. Muito ele fala, e você pode me contar nisso, né? Uhum. Eu adorei, eu tava vendo os comentários do Facebook, né, menino, sobre esse filme. Aí a perspicácia dos fãs de Deadpool, né, mandei até pro Henrique mais cedo, que ele mandou assim, deixa eu achar aqui rapidinho, que é, gente, é maravilhoso tá. O comentário que a pessoa faz. Não, achei muito bom mesmo. Achei criativo, mas é óbvio que ele não tinha falado aquele monte de coisa. Ele começa a xingar a mulher sem parar. Aquela arrombada, não sei o quê, peraneu, peraneu. Eu achei incrível, gente. Ó, o homem comentou bem assim. Ainda acho que Deadpool matou o Nice Pool de propósito por causa dessa dog. Você jura, amigo? Acredito. Será, sim? Quem poderia prever, né? Eu tô passado, chocado, né? Acho que... Você acha que ele faria isso? Eu acho que ele não faria isso, né? Jamais. Vamos combinar. Tem os jovens hoje em dia, né? Se passam muito. Mas divertido. Divertix, tá? Então, já passou dos 500 milhões aí, né? De bilheteria. Então, acho que vai ser um grande hit. Um grande, grande hit mesmo. Ah, eu acho que vai bater todos os recordes. Parece que no Brasil já é a maior bilheteria do universo, né? Sim, e nos Estados Unidos bateu. É o filme de maior bilheteria do ano, né? Isso ele sendo de classificação R, né? Lá nos Estados Unidos. Uhum. Então, a minha irmã queria levar, meu sobrinho, eu falei, não vai estar rolando. Aí ela, por quê? Eu falei, porque é 18 anos, ele não entra nem com pai, nem com mãe. Ah, mas aí ela é. Será, amigo? Já aconteceu uma situação de eu estar com amigos que não conseguiram entrar na sala, realmente. Mas tava com o pai e a mãe? Não. Então. Mas tava com amigos de adultos. Eu era um dos adultos. Ah, não, mas tem que ser pai e mãe. Né? Mas até acho bom também, né? Meu sobrinho é muito jovem, tem só 12 anos, acho que. Uhum. Né? Se espera pra assistir em casa, não vai morrer, não. Se espera quando sair no Disney Plus. Uhum. Mas vamos então para a última pauta desse podcast, antes que o Zanon durma. Porque, e finalmente, né, tivemos aí a conclusão épica. Já deve ter chutado o modo, hein? Novamente. Aqui, né? Ó, de novo. Porque agora vamos ter a conclusão da saga épica, né, que durante 8 anos aí esteve no imaginário do cancioneiro e do podcaster brasileiro, que Elite encerrou aí sua trajetória depois de 8 temporadas, né, aqueles mini-filmes, né, episodinhos que tivemos aí também, né, short stories de Elite. E eu tenho que dizer que depois de uma 7ª temporada muito ruim, muito difícil de assistir, né, buscando estudar psicológico de personagem, Elite voltou nessa sua 8ª temporada aos seus áureos tempos, que era Mistério Idiota e Safadeza. É isso. Eu nunca pedi mais do que isso de Elite. E eles me entregaram isso nessa oitava temporada. Então, eu vi essa temporada com um grande sorriso no rosto, né? E a gente já sabia que Joel ia ser, né, assassinado da vez. Que todo ano a gente tem um que empacota, que parte dessa pra uma melhor. A gente já sabia que era Joel pelo trailer. Mas foi legal a gente entender como Joel, né, passou dessa pra uma melhor. Mas eu acho que a oitava temporada começa com a grande volta da personagem Nadia Shanna, né? Uhum. Que o Brasil tava esperando essa volta de Nadia Shanna. E assim, a volta de Nadia Shanna e nada seria a mesma coisa, né? Essa mulher aparece só pra falar pra o Marcin Poe. Aí tem uma chantagem com ela pra ela perder o estágio da ONU que foi dado por essa grande associação de ex-alunos que ninguém sabia que existia. Uhum. E aí, no final, ela ajudou o Mar a quebrar as correntes, né? É, aí quebrar a roda. E só pra gente ver a família Shanna junta de novo, né? Porra, super amorosos, né, os pais de Omar. A vida inteira super homofóbicos e tal, de repente, fazem tudo pelo filho. E a gente terminou, a gente até antes de ver a temporada, a gente se questionou. Porque a sétima temporada terminou com o plot de que Carmen, né, mãe de Ruiva, empurrou o Raul lá do alto do prédio e Dalmar tinha visto. E aí quando no trailer eles botam que vai ser a morte de Joel, grande morte da temporada, a gente ficou assim, mas gente, e aí, como é que eles vão, né, encerrar essa trama super importante, super complexa? E assim, eles encerram, mas é de uma forma tão besta, né, porque quando você assume esse protagonismo do Joel ali, ser o mote da temporada, a morte do Joel ser a temporada, não há espaço pra muita outra coisa acontecer. E eles ficam tentando pincelar, né? Que é esse plot de Carmen, Ruiva e primo de Nico. Porque precisa encerrar, né? Dar um fim pra esse grande núcleo também. Porque a youtuber, né? A ex de Raul é outra insuportável. Que aí vale dizer que essa mina passou uns 4 episódios sem aparecer. Eu até achei que ela tivesse saído da série. E aí, do nada, ela tá lá, odeio Ruiva, vou acabar com a vida de Ruiva. É, quero saber, Ruiva matou Raul. E aí eles resolvem juntar essa insuportável com o Nico, que é outro chatão do caralho. Ele é muito chato, Nico, muito, muito, muito chato. E aí você fica assim, tá, vai ter alguma coisa pra esses dois? E não tem nada. Não tem nada. Mas eu achei o auge que quando começa a temporada, Dalmar tá assim, ah, vou ser deportado, meu visto tá vencendo. Tá sempre vencendo, sempre indo aí, né? Aham. Uhum. E aí ele fala, ah, mas aí o Joel até fala, ah, qualquer coisa você casa comigo. Ele, ah, jamais, garoto, cara, você é doido, você me enlouqueceria. Aí Joel fala, ah, se você colaborar com a polícia, você pode ter seu visto renovado aí, gente. Só tem que achar um crime, então, pra você se meter. Aí uhum. Dalmar já começa a se tremelicar. Aí você pensa, gente, era só ter levado esse vídeo na polícia e pronto. Não, Dalmar começa a chantagear a mãe de Ruiva. Aí a mãe de Ruiva fala com o Ruiva assim, a gente vai tirar tudo dele, você vai acabar o viado, grande romance dele. O plot do Cebolinha. Não, e ela fala assim, você tem que acabar com o romance dele com Sônia, não fica me citando que eu tô de sunga. Aí, viado. Ruiva apresenta um homem cabeludo pra Sônia, não fica me citando que eu tô de sunga na boate. Sônia se pega com esse homem, Ruiva podia só ter fotografado, né, o beijo. Não, Sônia vai seduz Dalmar, filma ele chupando ela pra mostrar pra Sônia. Sônia não, né, Ruiva. Ruiva. E aí eu fiquei, gente, isso pra nada, porque não muda nada na temporada isso. Não muda nada. E aí depois Ruiva fica sendo escrotizada pelos amigos. Ela fica, eu quero ir visitar o Mar com vocês, porque o Mar tem um plot que é espancado pela sociedade mega Iva, né? Aí o povo fica, você não vai com a gente, você foi muito escrota com sua melhor amiga Sônia. Gente, Sônia nem era personagem até um dia desse. Para com Exato, isso. Sônia não era nem fixa na temporada passada, né? Ela só foi promovida a fixa porque saiu a grande personagem Ronette, Rócio. Né? É. Isso, Rócio. Saiu Rócio e a saiu. Outra do Oclinhos. E a outra do Oclinhos, exatamente. As duas que saíram. Ai, aí eles falaram assim, ah, menino, estamos precisando de figurante, coloca a Sônia aí, essa grande personagem, né? E eu amo que eles inventam pra ter um motivo, né? Porque já aconteceu de tudo nessa escola. Aí eles inventam, né? Eu me senti assistindo Grey's Anatomy, né? Que cada dia tem um espaço novo no hospital, que é essa área incrível desse clube de ex-alunos, né, a gloriosa Alumni, que eles falam assim, então, a gente criou esse clube aqui, que a gente vai trazer esses ex-alunos que vão apadrinhar os alunos, porque nós somos o futuro do Las Encinas, e sai daqui, sua diretora ridícula, que você não manda em nada, quem manda nessa porra sou eu. Do nada, ameaça da mulher. Exato, a pobre da diretora, né, menino? E assim, Isadora Bebê tá passando por um problema desde que ela entregou o seu pai pra polícia, né, no final da temporada passada. Entregou o papai pra polícia, aí ela ficou sem dinheiro, sem nada. E ela começou a ser chantageada pela polícia, né? Meu Deus. Assim, o que me assusta muito... Quando sedenta por ela. Exato, e Isadora é uma menor de idade na série. Sim. Né? Isso me assusta muito. Que já foi estuprada, já foi vazado o vídeo, não sei o que, esse homem ainda tá ameaçando estuprar ela. Exato. E ela não faz nada. Ela não faz nada, ela não vai denunciar. Ela não faz nada. É, porque assim, ele tá ajudando ela a se livrar da grande denúncia por ter deixado cair uma estrutura, sendo que ela não tinha as licenças, né? Exato, porque ela colou estrutura com chiclete, né? Com cuspe. Uhum. E aí, a gente sabe que, na verdade, foi o comparsa do Bruno que soltou a estrutura, né? E a gente teve essa mudança, né? Que Isadora House foi vendido pra Ivan, né, menino? Ivan. Vendido pra Ivan. E virou Cruz 9, né? Isadora House. E que Ivan só aceita o acordo porque Isadora apostou o clube num racha de carro. Uma racha de carro em que Lourinho, sex offender da Alumni, fica mandando Joel entrar no carro no meio da corrida. Joel é sapecado por um carro de lado e a Isadora perde o negócio. E quando vai perder o Isadora Clube, Ivan fala, o clube é meu, ela não vai dar porra nenhuma. Não vai dar porra nenhuma. Como é o nome da mulher, irmã de Lourinho, sex offender, Virgínia? Emília. Emília. A Emília fala, você vai pagar, garota. E não tem nada mais em relação a isso. É que a gente tem esses dois novos personagens, né, que são os vilões da temporada, que é o Hector e a Emília, né, que são os presidentes da Alumni, eles são ex-alunos do Las Encinas, que a gente nunca viu na escola, apesar deles ainda estarem na faculdade. Eles parecem ser os mais novos do elenco inteiro, mas são ex-alunos, né? Achei incrível. Uhum. Exatamente, são ex-alunos que estão na faculdade, pra o pão duro. E, na verdade, a Alumni é só uma grande empresa de cafetinagem, né? É uma grande empresa de cafetinagem. É o bordel da Rosa Palmeirão, né? Casa de Palmeirão. Aonde eles pegam os alunos que são os protegês dele pra poder transar com os alunos que já saíram da escola. Menino, quando começou esse plot da Alumni, eu achei, vai ser a desculpa deles pra trazer Condessa de volta, Lu, Guzmán, então, né? Exato. Pelo menos Lu é citada por Nadia Shana, né? Pelo menos Lu é citado, graças a Deus. Mas aí, o Hector, ele desenvolve uma obsessão pelo Joel a partir do minuto que ele assiste, que ele vê o Joel, né? Nossa, e tem aquela primeira fica cena, assim. Ele fica sedento, ele fica mais sedento do que o policial em cima de Isadora. Uhum. Né? Porque ele já tira a camisa no primeiro encontro e fala assim, isso pode aqui, olhar. Ó, pode olhar, fica tranquilo. Eu acho sou que tá foda muito quente hoje. Vamos da cabeça aos pés, né? Ai, vamos tomar um banho. Né? Esse homem fica sedento. E o Joel, que tá ferrado a temporada inteira, na temporada passada dele, era sempre esse plot de Ivan tá me pagando, Ivan tá me bancando, não quero, não aguento. E aqui ele tá o mesmo plot, né? Uhum. Até então, vale dizer que quando Ivan chega do intercâmbio, ele joga Ivan contra uma árvore, dá uma patolada na frente da escola inteira. E aí você acha que eles vão votar, aí ele na cena seguinte fala assim, eu quero minha independência, não sei o que, Ivan, mas eu que tô pagando sua escola, né? Nossa. Aí ele, não gostei, não acredito e tal. Aí fala, eu vou viver minha vida agora, não sei o que, separa de Ivan. Aí não dá dois episódios, Lourinho Sex Offender Hector tá lá ver, primeiro o Joel, ele assim, onde ele chega ele tira a roupa, né? Não que eu esteja reclamando, mas ele vai pra aluno, tira a roupa. Reclamamos. Deita no sofá de cueca, tipo, do nada, no lugar que ele não conhece. Lourinho Sex Offender chega lá, começa a babar em Joel. Aí, enfia a boca nas cuecas dele, começa a fazer... Aí, Emília chega, que é isso, garota? Ele, você tava aqui, não sei o quê. Aí, Joel acorda todo assim, ó. Ele, você tava aqui. vigiando seu sono, não sei o que, beleza. Só dando uma olhadinha, assim, ó. Aham. Uhum. Aí Joel fica meio assim, né? Garoto estranho, né? O que você quer que eu faça, não sei o que. Aí, loirinho, então, você ser o padrinho na Lumine, você vai né, participar dessa rede de vantagens, não sei o que, ganha Disney Plus de graça, tá, Joel? Ah, vou pensar. Entrada pros parques da Disney. Aham, uhum, passe anual. Aí, viado, no, acho que no episódio 2 ou 3 isso, o loirinho chega pra Joel e fala assim, você vai participar agora da sua primeira prova da Lumine. Isso. Aí tem uns alunos da Lumine chegando, ele enfia a mão dentro da calça de Joel, começa a macetar e fala assim, você não pode gozar. Aí já fica, mas que? E aí fica os alunos, Hector, onde você tá? Já tô indo. E fica lá os dois se masturbando sem parar. Assim, gente, o que tá acontecendo? E aí, a partir daí, Joel vira o grande garoto de programa desse moleque. E aí são macetadas sem fim, né? Esse homem comendo Joel furiosamente, deixando ele lá. E Emilia Lannister boladíssima, né? Emilia Lannister o tempo inteiro, tentando se livrar de Joel, até que ela vê essa oportunidade, né? Com aquele casal italiano, que tá doido pra dar uma macetada em Joel, e Hector fica tentando tirar ele de todo jeito. Nossa, Hector invadindo a suíte, perguntando pra Omar, cadê? Porque começa aí a rivalidade com o Omar, né? Cadê Joel ele? E eu achei que o Omar tava cafetinando o Joel lindamente também, né? Porque ele fala só que Joel vai atender o povo a domicílio. Mas ele fica, Joel, volta lá, você tá servindo esse, trabalhando pra eles. Eu falei, achei que o Omar super tava de acordo com a prostituição. Aparentemente nem ele, nem Isadora Bebê tinham noção de que estava rolando. Pois é, Isadora Bebê fica chocada, né? Uma pessoa que vive se drogando no seu próprio clube, mas prostituição já é demais. Ela fica passada. Mas eu amei, menino, antes da prostituição, só a cena de Emilia Lance na piscina, né? Porque... Menino, essa cena pra mim é absolutamente everything, entendeu? Tá lá Joel e Hector mandando ver na piscina, e Joel tira a bermuda, né? Fica só de bermuda, que eu quero essa bermuda. E aí, Joel não, Hector. Aí fala assim, tira a sua também. Aí Joel, não, sua irmã tá bem ali, ela não liga. Aí tá bom, então vem tirar. Aí tu começa os dois a se lamber lá, se boquetar. A menina Emília começa a passar um gelo no peito. Sim, ela tira do chazinho gelado que ela tá tomando e fica, ó. Aí você fala assim, bom, vai ser o máximo dessa cena. Não, aí chega Eric, né, que tá brigado com o Ruiva, porque Eric tomou uns remédios, umas coisas ruivas, terminou com ele por zap. E aí, Eric chega lá, começa a pegar a Emília na piscina, fica vendo o Joel e Hector de longe e fala assim, ah, não vou fazer isso não, Joel é meu amigo. Ele não liga. Aí fica um se pegando em cada canto, os irmãos se olhando lascivamente. Se olhando, né, outros... viado? E aí o Joel lá também punhetando, né, fervorosamente o outro. E ela lá, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu achei um pouco, confesso que achei um pouco. Né? Mas aí beleza, né, vamos pra esse acordo que Emília vendeu o Joel pra seus amigos, Pierre e outra menina lá, né? E loira. Aí eles falam pra Joel, olha, a gente tem como te recompensar bem pra você fazer uns negocinhos aqui. É, quer tantos euros, aí joga na cama, assim, aí Joel, eu não tenho preço. Aí, não, então vamos mais, aí começa eu a jogar rios. Eu não sou proxe. É, ele fala assim, e eu sou gay, muito gay, é, garoto, é, corpos são apenas corpos, prazer, não sei o que e tal. E vale dizer que Pierre é uma delicinha, né, assim, o cliente. Sim. Saborosíssimo. E aí Joel vai, manda ver. Ao mesmo tempo, aí fica vindo as cenas do futuro Joel desfilando com o Dalmar, com um monte de gente assim, né, de cueca, com ruiva filmando as coisas. Aí Joel começa a servir branca, esse, né, casal. Uhum. E aí Pierre começa a arranjar vários clientes pra Joel, né? Ó, tamo aqui. Uhum. E aí, paralelamente, quando o Joel toma esse primeiro pagamento, é quando o Omar é espancado depois de brigar com o Loirinho. Loirinho é... Emília e vários ex-alunos alumni acabam com o Omar na rua. Aí o Omar tem que ir pro Instituto de Recuperação aí de coma. E aí tá precisando mandar o Xana pra irem junto com ele, né? E aí o Xana fala, como que a gente vai bancar isso? Aí o Joel fala pro Xana assim, olha, é, tá aqui todo o meu dinheiro, vocês vão lá, cuidem de uma prioridade. E aí nisso ele começa a querer ganhar mais dinheiro e Pierre começa a dizer, ah, você foi bom comigo ontem, pode ser bom com meu amigo hoje, não sei o quê. E Joel começa a ficar riquíssimo, né? Nossa, menino, fica semi-milionaire. Uhum. Aí Joel reata com o Ivan, né? Tem esse grande relacionamento aí voltando. E aí tem uma conversa... Joel fala pra Ivan assim, eles têm meu corpo, mas você tem meu coração. Ah, gente. Primeiro que assim, Ivan é cara de pau, porque quando ele volta com o Joel, ele fica assim, ah, eu sei que você tá ganhando dinheiro com esse loirinho aí e tal. Você já sabia que Joel tava dando pra alguém. Uhum. Aí Joel, não, é que tem que te contar uma coisa. Ele, você tem um OnlyFans? Você... tá vendendo seu corpo, não sei o que, espero que você esteja fazendo sozinho. Ele, não, é tipo um OnlyFans, só que eu só faço sem filmar com quem me paga na hora. É tipo aí... um OnlyFans. Aí, Ivan, você tá dando seu cu, você não sei o que, garoto de programa. E ele, não, não é isso, é uma coisa muito mais emocional. Ele, emocional? Você é uma geisha? Você fala idiomas? Você discute as coisas sociopolíticas? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu amo. Você é uma geisha. E aí, Ivan humilha ele, mas Isadora Bebê ficou falando que eles se amam, foi tentando juntar os dois, né? Joel fala pra Ivan assim, Ivan, eu não posso mais ser bancado por você, porque eu gosto de você. Então tem que ser bancado só por mais um monte de homem que tá comendo meu cu. Então você vai aceitar. E aí a gente vai viver nessa vida. Daqui a pouco eu vou ter dinheiro suficiente pra largar isso tudo. Aí vou falar, então é isso. Tudo bem. Só que aí Isadora Bebê é chantageada de novo pela polícia noia, que fala pra ela assim, ó, tô tendo prostituição aqui. Eu adoro que o polícia fala pra Isadora Bebê, tipo assim, deixei esse celular guardando, filmando numa suíte várias noites. Ou seja, fez uma coisa absolutamente ilegal que Isadora podia denunciar, mas não. Então vou acabar com seu clube. A Isadora puxa o Joel num canto. Como é que você faz isso, garoto? Você vai acabar comigo, não sei o que. Você vai me arruinar. Aí... A gente não falou que, tipo, todo final de episódio, eles jogavam um Joel brigando com alguma pessoa. Com Isadora Bebê, com Ivan, com polícia. Ruiva, né? E Érica, né? Com a faquinha de pão. É isso. E aí ele tem essa briga com Isadora, que Isadora fala que vai acabar com ele. E aí ele Joel fica super macho, né? Depois começa a ganhar dinheiro. Joel chega pra detetive Iva e fala assim, você acha que eu tenho medo de um policialzinho que nem você? Eu vou botar a lumina na sacola, vai acabar com a sua vida, seu idiota, seu frouxo, não sei o quê. Aí o policial Iva já fica assim, tão... E aí nisso o Joel também começa a se afastar de Hector, né? Que Hector queria meter exclusivamente com ele, né? E agora Exato. Ele tá aí com os bandidos. E ele decide chantagear Carmen, né, também, né? Já que Dalmar... ainda não, tem isso, que Dalmar desencanou, ele começa a mandar mensagem pra Carmen, fala que vai acabar com ela. E aí o Joel fala assim, então peraí que eu vou resolver esse negócio aqui. Ele manda mensagem pra Carmen pedindo 250 mil euros. Olha. Pra acabar com tudo. E aí Carmen fala pra ele assim, tu acha que eu vou te dar 250 mil euros? Te dou 250 mil euros hoje e amanhã tu vai querer 250 mil euros de novo. Aí ele fala assim, claro que não, vai ser uma vez só e eu vou sumir da sua vida. Mas sim. Isso que a Carmen já tinha feito um inferno, né, viado? Botou o dinheiro, botou 10 notas em cima do monte de papel de jornal com rastreador e Dalmar caiu como um patinho. Pois é. Olha, Dalmar burrão também. Não, e aí Dalmar tá precisando de dinheiro também, já fala pra Dalmar assim, você poderia ser prostituto, né? Porém, mas você, não chupa a rola. Exato, você tem um grande defeito, que é hétero. E Dalmar fala, ah, mas só homem paga? Não, é pouca mulher, mas as mulheres pagam melhor. Você quer Dalmar, então me põe na fita. Aí Dalmar começa a entrar nos esquemas, né? Pra ir junto com o Joel e tal. E Omar, lá, né? Em coma. E quando o Omar descobre que os amigos se prostituíam, ele fica em choque também. É, e não, e Omar acorda do coma e a primeira coisa que ele recebe é uma mensagem no zap, né, mensagem que apaga, de Emília Lannister falando assim, então, menino, acordou, seja bem-vindo ao mundo dos vivos, né? Nem adianta denunciar a gente, porque a gente é dona da polícia, dona de tudo, e se você quiser denunciar mesmo assim, nós vamos acabar com o estágio da sua irmã, né? Na ONU. No estágio na ONU da sua irmã Shana. Aí ele fica assim, ah, meu Deus, meu coração. Aí fica lá se tremelicando todo. E o estágio do nada foi a Lumine que arranjou, sendo que a Nádia era toda orgulhosa, falava que não precisava de nada de ninguém, conseguiu esse estágio por conta própria, né? Exato. Exatamente, não tinha nada a ver com a Lumina direito. Olha. Ai, ai. Mas e aí, né? E aí, o que, que acontece a partir daí que é chegamos no ponto de virada da série? Aí a gente tem esse plot que, por estar chantageando Carmen, ruiva, pede pra Eric dar uma... Não, na verdade, Eric oferece pra dar uma ameaçada em Joel, né? Com a faquinha de pão. Aham. Uhum. E aí, Ruiva tá lá na rede de prostituição, enquanto Joel e Dalmar estão se pegando com o povo. Ruiva tá lá no meio. Eu adorei que eles vão ameaçar Joel no meio de uma orgia, né? Achei realmente tendência. Uhum. E aí, eles puxam Joel pra um quarto, e o homem começa a ameaçar ele com a faca. Joel ri na cara do perigo, né? Sabe que é. Ri na cara do perigo. Ele. E aí... É, tem esse episódio, a última noite, que eu falei, gente, episódio 5, eles realizaram a matança, né? Porque Joel tá nessa brigando com todo mundo e tal. Aí, Joel, né, uma hora vai pedir... Ele vai pedir pra Lourinho, sex offender, usar suas influências pra fazer um favor na polícia, que é pra derrotar a policial Mega Eagle, né? Ah, é pra tirar Bruno da cola de Isadora Bebê. Isso, aí ele fala, ó, vou dar pra você agora fazer o que você quiser. Aí eles têm uma noite de luxúria, super... Dopada, drogada, né? Assim como o Nico e a menina do abusada fazem tudo drogado, segundo ela foi abusada. Ah, a gente falou do plot daquela que eles tiveram uma caliente noite de amor, né? Uhum. E quando acabou, ela falou assim: você abusou de mim, você se aproveitou de mim porque eu estava chapada. Uhum. E aí ele fala assim: garota, mas como assim? Eu não fiz nada. Ela, você tá me invalidando igual o Raul fazia? Uhum. Você quer me calar? Ai, meu Deus. E aí depois ela fala assim: ai, me assustei porque eu gosto muito de você e inventei tudo aquilo. Aí, ó, me poupa. Mas aí, ai, beleza. Aí ele vai ter uma noite, né, Joel? Vai ter uma noite fogosa também com o Loirinho. E aí, só que o Loirinho acorda com o Joel. Aí a gente vê Joel, alguém passar a faca nele, né? Olha a faca. Olha a faca. E aí, Loirinho acorda com o Joel todo ensanguentado, que é a cena que a gente vê várias vezes durante a temporada. Todo chama bom. Emília. Pra... Por que toda hora eu quero falar Virgínia? Tem uma Virgínia? Tem a diretora, né? É. Aí ele chama a Emília, fala, não sei o que eu faço, minha irmãzinha, não sei o que. Emília faz um super plano pra esconder o corpo, eles levam lixo. Emília dopa Ivan, Ivan tá sempre dopado, né, em todo canto. Dopa Ivan na festa, aí Ivan encantado com o Dalmar. Porque Ivan tava super bem, de repente Ivan tá caindo pelas tabelas. É. Olha essa bebida aqui, é muito doida, caindo. Aí Emília faz todo esse negócio pra incriminar Ivan, a morte de Joel. Ivan é preso, né? E aí a gente tem 3 episódios de investigação do Scooby-Doo, da turma da escola. Porque a suspeita deles é, a maioria dos estudantes acha que foi Ruiva e Eric que mataram Joel por causa da história da faca. Sim. E Hector tá achando que foi sua própria irmã, Emília, pra o ciúme dele com Joel. Com Joel. E tem algum outro suspeito? Não, só esse, que os suspeitos oficiais são Ivan e Dalmar, né? Isso. Ah, Dalmar tem um plot assim incrível também, que a mãe da Ruiva começa a... Primeiro a Emília faz um negócio contra ele, a mãe da Ruiva começa a apoiar. E aí começa a todos apostar. Eles fazem vídeo. Fazem vídeos no TikTok falando assim: ah, Ivan, muito íntegro, muito rico, muito legal. Isso. Jamais faria uma coisa dessa. Mas Dalmar, né? Que tem que sair do Brasil. E aí tem umas mensagens horrorosas falando: ele se negro, tem que voltar pra África, não sei o que. Tipo, são essas crianças de bem falando. Eu falei: ah, que merda. E Carmen vai lá mostrar todas essas mensagens pra Dalmar. Fala assim: então, menino, ninguém acredita em você. Acho que o melhor que você pode fazer é assumir. Eu adoro que Carmen, sempre muito politicamente correta, fala assim: você tá aqui perdendo um tempo na Espanha, você pode estar vivendo como um sheik no seu país, você tem mãe? Te dou exato. Um tempo pra você ficar com sua mãe, porque a gente tá acontecendo. Aliás, Carmen tem uma fala icônica no início da temporada, né, que a gente não falou, que é quando ela fala pra Ruiva bem assim: ah, você gosta de uns doidinhos, né? Você podia escolher um com dinheiro, pelo menos podia ficar com esse menino aqui loirinho sex offender. Aí ela fala: mãe, ele é gay, né? Ela, e daí? O dinheiro dos viadinhos não é pior do que o de ninguém. Eu amo o dinheiro dos viadinhos. Eu amo muito. E vale dizer que Carmen tá sempre vestida como uma grande perua em todos os momentos. Tá sempre com os óculos, umas boinas. Ai, gente, eu amo muito Malibu Verdu. Olha. Ai, eu amo muito. Aí, nisso de investigar o povo, eles criam um super plano que é... Primeiro, eles estão todos muito tristes pela morte de Joel, tá? Porém, tá tendo uma festa da Lumine, né? Vamos fazer o quê se não curtir a vida enquanto estamos vivos? Exato. E todos gostam muito de Joel. Mas Isadora fala o tempo inteiro que o Joel é um grandíssimo vagabundo, filha da puta que arruinou a vida dela. Ah, mas é porque Isadora ficou muito magoada com a prostituição. Ela realmente não esperava. Ela ficou revoltada. Aí eles chamam Chloe, Ruiva e Eric. Vou chamar de Ruiva e Primo, né? Que são os nomes deles reais. Ruiva e Primo pra essa festa. E aí Ivan chega pra contracenar com Ruiva pela primeira vez na história da série. Fala, irmãzinha, sim. Sim, porque eles são irmãos, né? Vem cá, vamos ter esse momento de, né, conexão familiar e tal. Ai, sério, Eli, vamos tirar uma selfie. Aí na hora que vai tirar a selfie com o Ivan, chega a Sony e fala, ai, o Primo não, tá tendo... Não, não é não, menino. É a menina abusada. É isso, é Israel. É abusada. Primo tá surtando no banheiro, vem cá. Aí Ruiva corre, ai, primo, como você tá? Aí falaram que você tava tendo um ataque de pelanca aquilo. Imagina, menina, tava soltando um barrão. Aí ela, ué, cadê meu celular? Ai, meu Deus. Aí descobre que eles deram um golpe nela. Aí a gente tem, achei maravilhoso que assim, a gente descobre, né, quando eles vão atrás do celular, que Ruiva deixou o celular dela filmando o quartinho da Alumni no dia que ela foi ameaçar a Joel. E aí deixou lá horas e não conferiu esse vídeo, né? Porque ela desconfiava que poderia, talvez, quem sabe, acontecer alguma coisa. Isso, porque lá sempre acontecia, né? Que era o QG do aluno. Sim. Aí deixou esse celular, aí fica lá abusado assistindo o celular enquanto o River briga com os outros, com o Ivan, não sei o quê. Aí, nisso já teve um negócio de Emília admitir tudo que fez pra encobrir o crime, né? E ser presa... Na verdade, a Emília acusa o irmão. Porque ela acusa o irmão de ter matado e o irmão reverte a situação jogando pra cima dela. Isso, só que aí no fim ela fala que foi ele que ela fez tudo pra proteger ele e aí ele acaba sendo preso por reasons, né? Porque ela fala que ele tava drogado. Exato. Aí o povo tá lá assistindo o vídeo, não sei o que, e você fica, gente, e aí não acaba, né? Aí, depois de muitas horas, a abusada faz... Passada, chocada. Gente, tem aqui o momento que Joel foi morto. E aí fica todo aquele suspense, quem foi, quem será. E aí a gente, como se os suspeitos não fossem todos os mais óbvios, né? Uhum. Descobrimos que quem matou Joel foi Bruno, policial mega ido. Exato. E a partir daí, menino, é aquele festival de tanta gente idiota junto. Porque assim, eu vou te dizer que até esse momento eu tava achando até legal a construção da morte. Eu tava super de boa, mas esse último episódio, do momento em que eles passam essa filmagem pra Omar allegedly resolver as coisas, 2 minutos, chantagear os Lannister, é uma sequência de burrice que eu fico assim, eu tive que levantar e aplaudir, de verdade, e não tem como. Não, eu adoro que eles falam assim, temos o assassino em vídeo, Omar. Não adianta, a gente tem que ferrar Loirinho e Virginia junto, porque eles me bateram. Me deem 24 horas pra resolver. Aí, Omar vai no Loirinho e fala assim, Loirinho, tem um vídeo do verdadeiro assassino. Posso entregar pra te livrar, mas você tem que assinar, você e seu irmão, a confissão de que vocês me bateram, queriam me bater até a mão. Loirinho fala, não vou fazer isso, Omar. Sei nem se você tá falando a verdade, ele fala, vai fazer assim, ai. Omar sai, dá 2 minutos, o Loirinho chama Bruno e fala assim, Bruno, Omar, nossa, tem um vídeo. Com o assassino. Com o assassino. Aí Bruno fala, é? Cena seguinte, dá o Omar chegando com Sônia, sei lá quem, pra se pegar na casa, descobrindo que foram roubados. Uhum. Aí dá o Omar falou pra Omar, roubaram seu notebook. Como se o Omar fosse salvar esse vídeo no notebook, né? Tipo, não no celular. É. Aí Omar percebe que, né, algo certo não está errado. Aí Omar vai na delegacia e fala com a detetive, né? Esqueci o nome dela. Vou chamar de Ana Torv, apesar de não ser a mesma. Não é a nossa Ana Torv. Fala, Ana Torv. Queria fazer uma denúncia aqui. Ela, claro, vamos aqui. Bruno chega e fala, deixa que eu faço. Eu ouço ele. Aí Omar, não, acho que prefiro com ela mesmo. Aí ele, não, vai ser comigo. Aí Omar, então volta outra hora. Eu fiquei assim, gente, você pode só dizer pra ela, olha, a denúncia é sobre Bruno. Você pode resumir um minuto? Exato. Aí, isso não faz sentido Bruno, nenhum. Bruno carrega ela pra uma sala. Ela carrega o Omar pra uma sala e fala, você acha que tem um vídeo que não sei o que, eu não sei do que você tá falando. Aí Bruno começa a querer bater em Omar. Aí a Ana Torv chega na sala e fala, o que tá acontecendo? Um mal entendido. Aí o Omar perde outra oportunidade de dizer, então, ele tava tentando me bater, porque a denúncia era sobre ele, você pode ir ali comigo um minuto? Aí o Omar fala, não, nada não, foi um mal entendido. Caralho, isso. Omar. Aí o Omar sai da delegacia, vai contar pros outros alunos o que rolou. A Isadora fala, bom, vocês já perceberam que não dá pra resolver as coisas com a polícia, que o Omar tentou. Então eu vou ligar pra Bruno, ele quis me comer a temporada inteira. Eu vou chamar ele pra um quarto, vou seduzir ele e vou enfiar um negócio de droga nele e matar. Aí os outros, ah, faz sentido, né? É o único jeito, porque a polícia não vai resolver. Aí só Ivan fica contra e fala, Isadora, você tá maluca, meu irmão, não vai fazer isso não. Aí Isadora, vou sim, você me ajuda. Aí tá todo o plano lá, Isadora chamando esse homem, nada suspeita, né? Aí Ivan, vou ficar aqui do lado de fora, vou te ajudar. E aí acontece o que com o Ivan? Drogado. Drogado, sempre. Todo dia, e caído na sarjeta. Todo dia, todo aí, dia. A gente tem cena grotesca, ela dizendo pra Bruno, arranca essa roupa, vamos fazer isso, bebê, vamos fazer acontecer. Aí ele, você acha que eu não entendi o que você quer fazer comigo, sua puta? Vou te dar essa droga na sua boquinha, você quer? Pega essas gotinhas rosa de Isadora pra desmaiar ela. E aí fica, acorda que eu vou me divertir com você. Aí, né, o foda-se dos roteiros de elite, né? Pega uma menina que já passou por tudo que ela passou. Vamos fazer mais cena dela ser ameaçada de ser estuprada. Maravilha. Aham. Uhum. Né? Aí, Ivan, nesse meio tempo, é acordado por um funcionário avulso do hotel. Não, eu amo que o Ivan é o dono da propriedade e o garçom não sabe quem ele é. É, o garçom chega, e aí, você tá bem, amigo? Aí ele, meu Deus, preciso salvar Isadora. Aí tem uma cena bizarra do Ivan entrando no quarto junto com a polícia, que aparece toda brota junto. Porque, aí nesse meio tempo, é importante frisar, que Omar recebe uma outra proposta de Loirinho, né? Loirinho fala assim, Omar, tá aqui a confissão, posso assinar. Ou você pode pedir tudo que você quiser, inclusive o fim de Las Encinas do alumínio de tudo. É isso. Aí Omar fala assim, nossa, estou muito tentada. Aí Nadia Xana fala pra Omar, se você fizer isso, você vai estar agindo igual a eles. Porque... é, o único jeito de acabar com esses problemas estruturais é direto na fonte. Isso é muito difícil de fazer, meu irmão. Vamos viver nossa vida íntegra. Não vamos agir como o povo de Las Encinas. Aí Omar nisso já tinha feito um vídeo, um mega, né, desabafo. Ai, não sei por que vocês ainda colocam seus filhos em Las Encinas. Todo mundo morre, todo mundo é estuprado aqui, uma barra, não sei o quê. Né, tudo de ruim aconteceu com o Samu, com o Joel, com todo mundo. Só que aí Omar tem um momento que ele percebe que Las Encinas não é tudo de ruim, né? Porque Primo faz um vídeo no meio da boate, dizendo apesar de Las Encinas ser meio ruim pros outros, pra ele foi tudo, porque ele pode se reconectar com o Nico. Ah, te amo, Primo. Adoro ser sua amiga, né? É, te amo, piranha. Maravilhoso. E aí Omar do nada decide que o grande jeito que ele vai fazer justiça com as próprias mãos é publicar o vídeo do assassinato de Joel com o um policial Mega Evil na internet, né, no Reels. Aí a polícia entra no quarto de Isadora, pega Bruno, fala assim, você tá sendo preso pelo assassinato de Joel, não sei o quê. E aí, não satisfeita, Isadora, que acabou de acordar de um possível estupro, enfia a droga em Bruno na frente da polícia. Tipo, só dá uma disfarçada assim. Pum! Aí ele, o que você fez, sua puta? E aí a polícia finge que não viu. E Bruno começa a golfar no meio da boate e morre lá, né? E Isadora ficou olhando assim, fiz justiça. Exato. E eu falei, gente, o que... Assim, eu sei que essa série nunca primou muito pela realidade, pela coisa, mas qual o sentido disso que vocês estão fazendo? Nenhum. E aí a gente tem esse pós, né, da prisão de Bruno. Cenas muito impactantes, que é o Primo comendo a ruiva como se fosse a última vez que ela pede pra ele. Tipo, do nada, uma cena de sexo bizarra. E aí ruiva revela que tá indo embora com sua mãe, né? Porque ela vai ter que dar um tempo, uma fugida. Aí tem uma cena dele atrás do carro, assim, olhando pra ela de longe. E depois a grande revelação que Virgínia fala pra Omar. Oh, Omar, você ajudou, mas eu não vou tirar meu mérito não, né? Que eu fiz um dossiê com todos os podres de Las Encinas. Oh, eu pensei assim, mas que dossiê, gente? Isso já tava na mídia, os podres tudo, desde sempre. Morreu 500 pessoas aí. Aham. E aí ela fala, Las Encinas vai ser terminantemente fechada. E aí, Nico, mas e as provas finais? Estamos aprovados? Aí, diretora, então, quem precisar fazer as obras finais, fizemos uma parceria com a escola pública, pra vocês terminarem os estudos lá. Toma! E aí a gente tem, pra mim, a maior sequência da história da TV, né, do streaming, que é Isadora Bebê, primeiro, e Ivan, chegando na escola pública com os lucão deles, né, sendo recebidos por pessoas normais. Os carros milionários. Exato, aí daqui a pouco vem os outros juntos, né, abusada, Nico, não sei o que, primo. E aí todo mundo estranhando aquele ambiente hostil, e a Isadora fala assim... Nossa, mas todo mundo aqui é jardim infantil, isso aqui todo mundo parece criança. Aí os outros, não, eles são da nossa idade, né? Tipo, pra zoar que os atores são mais velhos. E aí eles adoram, ai, onde é que eu posso usar uma droga? Que aí oferece pro menino, e o menino faz uma cara pra ela, cara, você tá maluca. E aí, né, é muito. Gente, a atuação deles é maravilhosa num nível que não sei nem explicado esse final. Não, e tá tocando um Wonderwall, né? É, uma versão diferente Hipster. De Wonderwall. Exato. E é toda uma rima visual com o começo da série, né? Quando que o colégio público de Samuca, né? De Omar, de Nadia Shana, pega fogo. E eles têm que ir pro Las Encinas, né? É isso. São inseridos nesse outro mundo, assim, completamente diferente. Eu achei uma cena... Assim, como temporada final, não acho que temporada presta de forma alguma. Mas uma cena final muito boa. Sim. Eu deixei o meu coração mais tranquilo... Né, do fato de... Da sétima temporada ter sido tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Essa oitava temporada me deixou tranquilo, assim. Porque era basicamente o que eu tava esperando, entendeu? É, eu acho essa melhor que várias, assim. Melhor que a terceira, que é a que Polo morre. Melhor do que aquela outra que Ivan fica o tempo inteiro drogado com o Patrick atrás dele. Melhor que a passada, então... É eu acho isso, que aqui eles foram... Assim, são muitas burrices, mas eles optaram pelo simples, sabe? Eu acho que eles optaram pelo simples e... Eles optaram pelo simples e o simples funcionou, entendeu? Então, acho que pra mim serviu muito isso, né? Serviu muito. Então, eu fiquei satisfeito com essa temporada final. Acho que de tudo que eles podiam me proporcionar pra encerrar essa série, isso foi, assim, ó, um grande hit. Então, achei excelente. Excelente, apenas, né? Acho incrível, de verdade. Ai, ai. Mas, então, encerramos aí nossa saga pela Las Encinas, que fechou agora. Ah, graças a Deus, né? Agora vamos ver só as Olimpíadas, né? Que vai ser a nova série dos Elitas. E o que acontece? Já temos uma nova série dos criadores de Elite, né? Que é Olimpo. Eles estão gravando, né? Então... É remake de Percy Jackson, né? Exatamente. Então eles estão gravando. Vai ter a menina do Através da Minha Janela, né? Vai ser a protagonista da série. E eu já tô preparado. Já tô preparado pra mais corpos nus, mais coisas incríveis acontecendo. Então, um grande hit. Eu sou uma pessoa defensora de Elite, né? Até Luciano Guaraldo tava me debochando lá quando eu postei que o final tinha sido satisfatório, que a série, apesar de ter ficado bem ruim, aí ele botou assim, ficado bem ruim, né? Mas eu acho que valeu a jornada. Diga os personagens valeu, carismáticos, né? Graças a Elite eu conheci Daninha Paola, né? Que é uma alegria em minha vida. Então, eu fico muito feliz de ter assistido essa série até o final. Com todas as questões, né? Todas as questões. Então, acho que valeu. Valeu muito, de verdade. Então, a gente podia ter acabado na passada, né? Então foi realmente um bônus. Sim, que seria o fim do poço, o fundo do poço, ter terminado na temporada passada. Então é isso, né, menino? Vamos pros comentários aqui do podcast? Vamos. Da temporada passada, então, né? Zanon tá vivo? Vem comentar com a gente. Vem comentar com a gente. Claro que escutando essa palhaçada que vocês gostam. Agora! Gente, eu acho uma das coisas mais estranhas é Zanon no Velite. Exato! Eu também acho bizarro, né? Porque é espanhola, né? Eu sou espanhofóbico, porque... Mas você viu as fotos e os vídeos que eu mandei, né, amiga? De conteúdo. Já vi, sim. Saudável. Não viu, amiga? Lógico que não. Ah, do galego? Poxa. Esse menino faz o loirinho, se chama Galego, né? Sim! Ele tá numa série da Netflix. Ele estreou numa série da Netflix que a gente não viu. Que era alguma coisa na Galícia. Uhum. Ai, ai. Menino, esse moço, ele é bem saudável e tal, só que ele tem... fora o ator C, ele tem uma cara de sex offender muito, muito bizarro. Bizarro, né? Ai, ai. Fora o ator C, não, o personagem, né? O personagem. Não sei se o menino é sex offender, não. Então vamos aqui pros comentários da nossa última edição, edição 415. A gente nem conseguiu falar de Muquiranas essa semana, mas semana que vem a gente fala. Poxa, vi o episódio hoje, só pensando. Vamos. Menino, me esqueci de ver esse rosto bom que eu vi. Ah, você vai amar o do Brechó, do amigo. Menino, do Brechó, assim, eu must see, né? E o casal bizarro também, Zanon, que os filhos do casal, né, fala assim... Eu passo fome, eu me sinto subnutrido. E aí eu fiquei pensando, né? Esse casal lá, eles economizam. Uma família de 4 pessoas, viado. A compra do mercado deles é R$530. É que eles comem uma salsicha por dia? Exato, porque eu sou uma pessoa sozinha e eu gastei R$800 de mercado esse mês. Entendeu? Eu sou uma pessoa sozinha. É. E vale dizer que a mãe deixa o cabelo do filho crescer pra poder cortar e fazer uma peruca. Pra cortar e fazer peruca. Senhor. Você tem noção do que é isso? Zona, essa mulher pega um vestido de noiva, velhíssimo, pra fazer um ensaio de roupa de brechó com os filhos, pra vender as roupas depois. E ela paga o fotógrafo com impressora que ela pegou do lixo. E ela fala, tem 3 aqui, uma eu sei que funciona. Aham. Meu Deus. Precisam assistir desse, mano. Só liberou. É o áudio. Foram 2. Não, tem 2. E já vai ter mais 2 amanhã, né? É. Quando sair esse programa, já vai ter 6 episódios de Muquiranas. Sim. Comentários aqui da nossa edição 415, começando com Vanessa, que deixou. A alegria da semana chegou. Não vi nada da pauta, mas estou aqui. Notícias e amenidades, melhor bloquinho. E confesso que os comentários sobre o reality das já passivas fez meu treino valer a pena. Cada detalhe sobre Muquiranas Brasil me deu uma náusea diferente. Tava escutando, segurando um dramin. Fico imaginando se tivesse assistido. Obrigado, Logadinho, por nos poupar dessa nojeira. Ah, mas a gente vai continuar aí, filho. Ai, amiga, pelo menos no segundo não teve tanta nojeira. Na segunda semana, né, no caso, né? Terceiro e no quarto. Ah, em compensação, teve subnutrição e... teve desmaio. Eu adoro que os filhos da mulher passam fome, comem só a salsicha e eles falam assim, essa eu não gosto de roupa de brechó, porque é de defunto. Uhum, exatamente. Próximo comentário aqui de Gabi Fernandes, também maravilhosa, tá sempre com a gente aqui, dizendo, excelente episódio, meninos. Da pauta eu vi o Mergulhando no Amor, adorei, bem levinho. Filme pro domingo. Muquiranas Brasil, não consegui assistir porque me deu muito nervoso. Pois fui criada com o lema, ser pobre, mas ser limpinha. Ai, e, gente, Robert de volta ao MCU. Próximo reajuste do Disney Plus, R$150 sem compartilhamento. Gente, não tinha pensado nisso. Lógico, alguém vai pagar essa conta, amigo. Melly mais resolver. E por isso estou voltando aos métodos que usava na adolescência, 3 bandeirinhas de pirata. Ô, Sassi, deixa eu te perguntar uma coisa, você que é uma pessoa informada. Esses negócios que o povo paga pra usar pirata, tipo Family Box, não sei o quê. Presta? Dá pra pôr na TV, ter uma legendinha de boa, a polícia vem atrás, como é que é? O My Family, eu peguei o trial deles no ano passado. Ele é bem bom, assim, o aplicativo pra TV é como se fosse uma Netflix, né? Que ele é separado pelas sessões. Tanto de, tipo assim, lançamento, terror, séries, ou pelo streaming que você quer ver. E você pode botar a legenda, dublagem, né? A maioria do conteúdo é dublado, mas tem esquema todo. Só que ele tem um pequeno problema, né? Ele não funciona em iOS, ele só funciona em Android. Ah, né? Por mim tudo bem. Então, mas é bem bom, assim. Eu peguei só o trial, não paguei depois. Mas é bem legal, você baixa lá as listas, né, e tem tudo, assim. Mas em relação ao risco de dar problema, é maior que o da lojinha ou é o mesmo? Ah, amigo, acho que é menor do que o da lojinha, né. Ah, é? Eu tenho aqui em casa um IPTV, né. Uhum. TV aqui em casa. E tem uma aba de séries e filmes. E aí tem bastante filme que é, tipo, novo. O foco daqui do IPTV acaba sendo tudo bem mais dublado. Mas, tipo, as séries tem, tipo, ah lá, Apple TV Plus. Aí tem todas as séries da Apple TV Plus, Paramount Plus, tem, sei lá, tem Drag Race Brasil, que não tem nem mais Paramount Plus, tem aqui no IPTV ainda. Entendeu? Tem os conteúdos aqui. Mas é aquele negócio, se a PF parar lá e fechar, não teremos mais nada, mas... Você vai estar o quê? Em casa usando tornozeleira. É. Claro que não. Mas eu tô perguntando isso pro Sassi, mas eu não pretendo usar, viu, gente? Nem uso lojinha, nem nada. Tudo, né? Conforme... A gente assiste tudo, é isso. Sim. Eu viajo, inclusive, pra pegar as coisas em DVD. Sim, a gente faz isso. A gente, e quando a gente não pode ir, a gente pede pra enviar o DVD pra gente. Ainda como os Maias fizem. Ou botar no pagando Pernay. Todas as taxas, né? Exato. Que de taxa importação. Que o Haddad colocou. Isso. Próximo comentário de Levi Ventura, dizendo: o episódio saiu bem a tempo de ser minha companhia na sessão de macramê do dia. O que é macramê, Brasil? Ah, macramê é tipo um negócio de costura, tipo... Crochê? Ah, né, o macramê, tipo, você fazer aqueles enfeitinhos de parede, assim, tipo... Ah... As coisas rendadas. Nossa, uma jovem senhora, né, filho? É isso, amigos. Ó, tava vendo aqui, painel de parede macramê, aí é tipo umas rendinhas, assim, de parede. É tipo uma costura, mas não é de roupa, né, de coisas... Ah, é pra relaxar, então, né? É, uma terapia ocupacional. Boa. Aí ele continua aqui dizendo: a revolta do Zanon querendo comer cocô. Zanon, você é o melhor que nós temos. Querendo sinal, comer cocô. Querendo comer cocô. É, porque eu falei que o outro lá ganhou, tá ganhando 3 conto por mês comendo cocô, vamos comer também. Ah, né? Zanon Scat. Zanon Scat. Vem aí, também. Né? Por sinal, vocês estavam ótimos no episódio do Cinemação. A gente tá sempre ótimo, a gente sempre arrasa. Ai, apesar da minha conexão tá um lixo, vocês me avisarem. A gente é sempre um lacre, lacricista. A sede de ganhar dinheiro com continuações e remakes está tanta que vão fazer continuação do final alternativo do filme. Francamente, viu? Geralmente não me animo com um filme de catástrofe, mas vocês falaram tão bem de Twisters que vou botar na minha agenda. Eu estava achando que era o único que estava achando a cara da Brooklyn esquisita quando está desmontada. Muita cirurgia plástica. Como a maior parte dos comentários lidos nesse episódio, não vi quase nada da pauta, mas ainda assim a gente escuta. Obrigado, amigo. Essa é a intenção. E ele bota aqui: ô Sasser, como tu já comentou que tem todas as pautas planejadas, por que no fim do programa tu não dá uns 3 ou 4 nomes de coisa que vão estar na pauta da semana seguinte pra quem quiser dar uma olhada também durante a semana? E aí eu respondi ao glorioso Levi Ventura lá no site, vou responder pra ele aqui. Porque se eu conto a pauta, tira a magia do programa. A magia do programa é vocês chegarem aqui sem saber de nada, né? Mas sempre assim, tem quem adivinha, né? É, mas se eu posso dar uma dica, assim, fiquem de olho nos lançamentos. Ah, essa semana... Ó, olha como eu vou ser legal pra vocês. Essa semana, no caso, na sexta-feira, vai estrear aquele Guia das Garotas, Detetive, Morta, não sei o que, da Netflix. A chance de estar na próxima semana é altíssima. Então sempre fica de olho nos lançamentos, que a chance dos lançamentos aparecerem aqui são muito grandes. Então é só isso. E fora isso, geralmente no meu Twitter, no Desanon, no Dileose, a gente acaba sempre dando um gostinho do que vem aí, que a gente vê. Ou sendo muito bom ou sendo muito ruim, né? A gente sempre dá um gosto pra vocês. Próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico aqui desse programa, dizendo: oi, linduchos! Que patifaria Drag Race, hein? Ansiosa pelos comentários de vocês. Gente. Já até chutou o modo, hein? Não, até me derrubou do negócio aqui. Como comentei no banco de séries, essa velha tá pior que o Biden. Eu amo. Do nada. E essa nojeira que é Mukiranas, hein? Socorro, que bom que escapei dessa. Menina, divertix. Eu achei, achei Mukiranas a salvação da lavoura. A gente vê pelo gore. Né? A gente vê pelo gore. É isso. Próximo comentário de Marcelinho Souza, dizendo: presunto inocente foi muito boa. Como é bom ver uma série com atuação, né? Acho que estou ficando velho para série com muita ação. Quero mais conversa mesmo, brigando nas palavras. Ah, chega bem mais de... Secret Stage Husbands. Que também é assim, né? Tem muita ação e atuação. É cis. Amor. Cis. Cis. É. Lacre cis. chega de povo que sabe lutar. Tem série que absolutamente todo mundo sabe lutar bem. Não faz nem sentido. Pelo menos a passividade de Rhaenyra faz sentido, faz parte, informa a história. Mas por que não fizeram o plot do Daemon mais dinâmico? Sei lá, juntava em dois episódios e pronto. Mas Game of Thrones também tinha esses momentos. Os plots da Daenerys eram meio chatos, correndo por fora dos outros. E todo mundo esperou mais 6 temporadas pra ela entrar no meio do negócio. Isso é verdade, amigo. Isso é verdade. Game of Thrones, todos os plots eram chatos, né? Menino, nem falamos, né? De House of the Dragon teve uma queimação de dragão. Vamos falar na semana que vem, que é o final. Que já vazou na internet, né? Já vazou na internet, mas nós não vamos assistir. Menino, eu silenciei 375 palavras pra não pegar. Eu? Que apareceu 2 fotos já pra mim da porra do episódio. Ai, que ódio. Eu vi, você tava silenciando. Você ocupado, né? Demais, demais. E o pior que vazou no TikTok, viado, o episódio inteiro. No TikTok. Senhor, né? Próximo comentário aqui de Henrique Simão, né? Primeiro damo desse podcast. Dizendo: gente! Morrendo com o Sassi falando que provavelmente não rolaria nada demais na Comic Con. E vem a Marvel e joga Homem de Ferro versão vilão na nossa cara. Olha aí. Tá? Agora, assim, não entendi essa estratégia deles dividirem os holofotes de Deadpool com essa notícia do Downey Jr. Exatamente no final de semana que todas as notícias seriam do recorde de bilheteria do filme. Será que eles não estavam acreditando, amigo, que ia dar certo? Será? Eu acho que pode ser. Aliás, eu fiquei pensando que antes eles estavam esvaziando a Comic Con e fazendo tudo no D23. Desistiram também desse evento? Vai ter ainda, né? Porque é o deles. Ué, vai ter o que pra anunciar agora? Porque já não tinham que anunciar na Comic Con, inventaram? É o que eu falei pra Leandro. É porque a D23 tem a de chavada, né? Porque tem as coisas da Disney também, da Fox. Então você pode ocupar o tempo com outras coisas. Menos Marvel. A gente não comentou também que divulgaram um novo título de Fantastic Four, que é Baby Steps, né? Baby Steps. É isso aí. No passinho da ovelha. Com a teto fantástico no passinho da ovelha. Viu o pessoal explicando que o Homem de Ferro como Doutor Destino é canônico em alguns quadrinhos e tal, mas me parece unicamente como uma medida de desespero para atrair atenção para os filmes e tentar reacender o interesse na Marvel, que, convenhamos, vinha cambaleando apesar de ainda ser gigante. Será que os resultados de Deadpool já não seriam suficientes para isso? Ademais, gosto de um homem que usa demais, né, gente? Ai, gente. É esposo de autor, né, gente? Usa ademais. Você sabe que uma das primeiras mensagens que o Henrique me mandou quando a gente ainda nem tinha nada, né? Que foi quando ele foi pra Vegas sem mim, logo depois que a gente se conheceu. Ele fez referência a Casablanca, sempre teremos Paris, pra se despedir, pra viajar. E escreveu tudo corretamente, uma mensagem gigante. Foi aí que eu fiquei tem que segurar esse homem, né? É isso. Eu vou roubar esse homem pra mim, né? Já diria Chorão. Eu amo. Cadê? Ademais, vi reportagens indicando que o salário do cara seria perto dos 100 milhões. Provavelmente ele não será arrastado por muito tempo nesses filmes, né? Enfim, desculpe que já falei demais. Você pode falar o quanto você quiser. Eu acho que vai ser só os dois Avengers mesmo. No máximo, participaçãozinha em Quarteto, né? Já que ele é vilão. Eu também acho. Na pós-crédito de Quarteto. Exato. Ele de costas. Amei o programa, só vi Twisters e fiquei decepcionado que não tem 40 graus na trilha. Amo. Chateadíssimo. Eu também fiquei chateado. Eu adorei que ele veio me falar que ele ia fazer essa piada. Aí ele falou assim, porque o Sassi indicou o álbum de Twisters, mas não tem Prometida, né? Eu fiquei olhando pra cara dele assim, quê? Aí ele, Prometida do Twisters. Eu falei, 40 graus, Prometida é Bros. É isso, é bros. O bichinho tava convencido que era Prometida. Ele fala aqui, talvez tenha sido bom você não ter revisto o primeiro, Sassi, porque a premissa e desenvolvimento são bem parecidos, e ver tão próximos poderia parecer repetitivo. Beijos, seus lindos. Beijo, Rick. Te amamos, tá? A gente sabe que ela ama mais, mas a gente ama como, você. Como diria a Luciana lá na Light, te amo, beijos, ela vai entender. Te amo, beijos, eu amo. Próximo comentário aqui do Naps, dizendo: adorei o episódio. Estou aqui lavando meu paninho de limpar cu e pendurando no box do banheiro para mais tarde. Ai, que ódio. Que ódio. E o próximo comentário de Thiago Duarte Ferreira, que também tá sempre com a gente aqui, tá lá no grupo, né? Você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram, tem o link aqui no post. Tenho fé que ainda vem aí o logado 4 horas. Esse tá, chegou quase, menino. Olha que loucura. Essa semana fiz a dobradinha com Cinemação e foi como se fosse um logado enorme. A gente avisou pra vocês que ia ser... É, gente, né? Teve Cinemação sexta, sede sábado e logado domingo. Logado foi domingo. Maratona. Foi. Eu mesmo. Comecei a ver Mukiranas e devorei os episódios e indiquei pra todo mundo. A mulher do paninho e do papel do fogão poderiam trocar várias dicas, hein? Imagina esse papo. Carinha de vômito e imundas. Ai, que ódio. Próximo comentário. Dani Araújo, que toda semana tenta ser polêmica com a gente aqui nesse programa agora. Dizendo, oi, não tô acreditando que vocês gostaram de Pedaço de Mim. Poderia ser uma série de 5 episódios. O ranço do Tomás veio acompanhado da atuação sem expressão e água de salsicha dos filhos deles. Ah, achei que era de Ju. O Matheus conseguiu ser mais chato que o Marcos. Do nada, a família tóxica dos avós deixou de amar o neto preferido e o outro velho tentou matar no casamento. Mas o pior foi a namorada fazendo uma live no meio da lição de moral, mais paia da história. Só quem salva era o namorado da Silva. Beijo a todos. Eu até acho que assim, Dani, super concordo com vários erros que você comentou aí, se de vez comenta, mas assim, você tava odiando esse tanto, você chegou no final de 18 episódios. 18 episódios de 50 minutos. Tá fazendo sass aí. É. Tá aprendendo direitinho. Podia ter trocado por outras, né? Podia ter trocado por outras. Podia ter visto o Sunny aí, que é um grande hit, né, da galera. Porra! Segundo Marcelo, vai a série de ficção científica aqui. Foi feita aí. Próximo comentário de Dan Leite, que também tá com a gente aqui toda semana, dizendo: nem acreditei quando olhei a pauta e percebi que tinha visto mais da metade. Até estranguei. E eu, que me considerava mão de vaca, até ver o nível desse povo de Mukiranas, conseguiu chegar. Hashtag nojo. Eu amo. Uma amiga minha que eu tô comentando Mukiranas direto, as minhas amigas de colégio, né? Aí essa minha amiga mandou assim, gente, não vi nada demais no Mukirana do Brechó, porque talvez eu seja igual a ele. A única coisa que eu achei um pouco foi ele dividir o palito de dente em dois. Ai, que ódio. Que o guardanapo cortado tudo bem, né? Ah, mas guardanapo cortado quem nunca fez, né, gente? Que atira a primeira pedra. É isso. Temos a volta de um grande ícone, perfeito, maravilhoso ícone, que é OEA, está de volta aos comentários. OEA. Né? Dizendo, o irmão do Carme está para The Bear, o que a mãe do Batman está para o Batman. Não aguento mais a menção ao suicídio desse homem. Queria que o Carme também se, né, fosse de camisa de saudade. Eu também achei. The Bear foi de The Killing pós primeira temporada. E curiosidade, a tradução dos dragões de Daenerys é Biribinha, Beracu e Balalaika. Não é, não, é Faísca, Chamusco e Barbecue. Ai, eu amo. E último comentário também de um grande ícone que também tá com a gente aqui sempre, Vladiane Rodrigues, dizendo: finalmente consegui comentar. Estava mega atrasada nos episódios do podcast. Mais um episódio maravilhoso, meninos. E eu senti a dor do Edu assistindo Mukiranas. Eu apenas sinto um completo estado de desespero tendo que fazer porcalhada. É isso, menino. Então, você deixou seu comentário aqui, deixa o comentário nessa edição também, gravada com muito carinho. Ó, são, nesse momento que já está aqui terminando, são 00h56, tá? 00h56, e a gente vai trabalhar amanhã, porque somos pessoas que temos a CLT. É. Então, e estamos aqui gravando para vocês esse podcast. Então, deixe seu comentário no site, no Spotify, no Twitter, no Telegram, aonde você achar melhor, tá bom? Mas deixe seu comentário, é muito importante. É o nosso salário, já dizia Leózio, desde os anais do tempo, ele fala que os primórdios, né? São os nossos salários. Então, deixe seu comentário, muito importante. E se você quiser apadrinhar com dinheiros, é patreon.com/logado2gs também, você pode apadrinhar a partir da menor cotinha e faz toda a diferença. Então vamos aqui para merchans e despedidas, começando com ele, Márcio Zanon, o cara da Malhação. Gente, é isso. Segue lá no Twitter, no Instagram, arroba com Zanon, cu do Zanon, que, e o cu do Zanon. É, não aguento mais tossir, não tenho mais voz, me desejo saúde e um novo pulmão, tá? Vamos ver se na semana que vem eu tô vivo ou se o meu pulmão já era. Eu não aguento. Ai, mais. Eu falo tuço. Que inferno. Que ódio, Zatão. E você, Leozinho, merchan e despedidas? Gente, ouçam Sede, teremos em breve um episódio, né, anal aí, e logo na sequência, um episódio em que a gente vai ensinar vocês a brincar de padaria. É o quê? É, já brincou de padaria? Nunca. Eu sou o frango, você espeta e me coloca pra girar. Ah, é verdade! Viado! As coisas que a gente fala, Brasil, é sempre... passado. E finalmente, né, o Léo me chamou pro sede, né, esse inferno. Pois é, ganhou um caso fixo agora, né. Uhum, caso é. Fixo, se não voltar, ele não, se não tiver mais caso, eu não volto mais. Isso, já não só participa agora quando tiver esse caso de novo. Uhum. Ah, eu amo. Ai, ai. E leonardooliveira.com.br, né, pra ver seus livros, né, Nen? É, tá aí. Que tem aqui também linkado no post sempre. Meus livros estão já na Escola Sonatina de próximos lançamentos. Quem que lançou primeiro? Entretempos 4 ou Sonatina 2, né? Pois é. Eu amo. Mas eu tenho dois na vantagem aí, né? É verdade, isso é um fato. E os contes também, né? Das coletâneas. Olha aí. Quem não tem conto de vidro que atire a primeira pedra. Do nada. Mas então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que você tenha divertido, que você tenha gostado. E a gente se encontra então no próximo. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.